JCast. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave. Dark Onyx. Hola. Lavindel. Oi. Luan. Oi. Só que a gente tá aqui. Eu! É o Chapolin Colorado. Eu contava com a minha astúcia. I wanna see your picaca. Chapolin Colorado que tem sido... Ah, que coisa horrível, cara. Eu tô cansado disso. Para. Chapolin Colorado tem sido... É tema de polêmica por aí, né? Você quer comentar sobre? Não. Eu só comento aqui opiniões válidas de pessoas inteligentes. Vocês estão falando daquela porcaria que falaram de Doctor Who? Isso. É. Que na verdade tá, eu... não vale o comentário mesmo. Eu não me importo, né? Tudo bem, deixa ele. Não, mas. Não. Tá. Podia ter sido muito pior, né? Ele podia ter dito algo mais absurdo. Sabe qual vai ser o problema? Vindo dele, na verdade, se espera algo. Enfim. Sabe qual vai ser o problema? Olha só. O Alotone falou que vai rolar ainda o Nerdcast sobre Doctor Who, sim. Sabe o que vai acontecer? Eles vão chamar aquele Android. Android? É um participante, um maluco, que também participa do... Inclusive, eu tive que parar de ouvir o podcast do Universo Who, porque ele é o Maurício Saldanha do Universo Who. Ele fez pro Universo Who o que o Maurício Saldanha fez pro Rapadura Cast, entendeu? O Maurício Saldanha fez com que eu tivesse que parar de ouvir o Rapadura Cast, porque é um nível de besteira que eu não consigo suportar e estraga tudo. Né? Esse Android, me parece que ele já participou de alguns Nerdcasts falando sobre ficção científica, algo assim. Eu não sei exatamente quem ele é, de onde ele veio. Só sei que ele é tipo, ele é um coroão já, pelo tom de voz, eu acho. Tipo assim, já é mais de idade. Ele é louco, as opiniões dele não fazem o menor sentido. Ele tem teorias falando sobre essa temporada atual de Doctor Who. Ele tem teorias, assim, tudo bem que ele não gosta de alguns personagens, ou ele não gosta de alguns rumos e tal, mas tipo, as opiniões dele não tem menor embasamento. São coisas assim que você não consegue enxergar nem de onde saiu. Porque uma coisa, cara, é quando você tá ouvindo a opinião, né, do cara que você não concorda, mas você consegue entender da onde saiu aquele raciocínio. Mesmo que você ache o raciocínio até errado, idiota, você consegue entender da onde saiu. Por exemplo, Dr. Who é o Chapolin. Você acha besteira, mas você consegue entender da onde isso saiu. Sim. Agora, as opiniões desse cara, isso é igual as opiniões do Maurício Saldanha, entendeu? São loucas. Então, do nada. É. E por algum motivo, o pessoal do Universo Who gostou tanto dele que ele tá em todo episódio agora. É, pô, o pessoal gosta do Maurício Saldanha, né? Eu, na verdade, gosto do Maurício Saldanha, longe, assim. Eu gosto de saber que ele existe ali no cabine do celular. Eu não preciso assistir. De vez em quando eu vou lá, vejo ele chorar, e é isso. Inclusive, e é um relacionamento saudável. Inclusive, o problema é quando ele vem pro Rapadura. Inclusive, até gostaria de dizer assim, se alguém acha que tem algum participante atual do JCast estragando tudo pra você, avisa que a gente tira a pessoa, mesmo se for eu. Não tem problema. Não, se for eu, sinto muito. É, não dá, porque acaba o JCast. Droga, vamos falar que eu tô estragando isso aqui. Que merda. Luan, você não aparece faz anos. Como te ama, Luan? Tá, mas... Esse Android é o que faz uns quadrinhos também, né? Os quadrinhos dele acho que são legais, faz, né? Quadrinhos? Eu acho que é. Gente... Ou então, se ele não faz quadrinhos, ele faz uns desenhos legais. Eu ouvi um Universo Who, né? Aí eu morri de tédio. Eu nunca mais ouvi. Eu gosto. Não, eu gosto. É super legal. Não, eu acho super legal. Eles discutem episódio por episódio. E cada um deles, sabe, tem uma opinião diferente. Papapá. É legal. Só que esse cara, esse Android, estragou tudo, entendeu? Entendi. E já que a gente tá falando de podcasts, eu achei legal que finalmente o Cinema em Cena tem um podcast agora. Eu não ouvi ainda. É bacana? É bacana. O único problema é o seguinte, eu gostaria que tivesse o Pablo Vilaça em todos os episódios. Ah, ele não tá em todos. Não tá em todos, inclusive já faz uns 3 últimos que ele não tá. E eu acho legal porque eu tava ouvindo falando sobre a enxurrada de... Falando sobre blockbusters e a enxurrada de remakes e tal. E aí o carinha principal lá, o host principal, que se não me engano é o editor-chefe do Cinema em Cena, veio com aquele papinho de sempre, de que ai, Hollywood não tem mais criatividade, blá blá blá, hoje em dia os filmes são comerciais, blá blá. Aí vem o Paulo Vilaça falando, tipo, nossa, foi sempre assim, sabe? O que você tá falando? É super legal que ele dá aquela lavada e dá aquela opinião mais ponderada que já é característica dele, né? Que é o que eu sempre falo, você né? Você já comentou muito sobre o Paulo Vilaça, que eu não lembro. Não sei, já comentei outra vez. Você dá uma paixão de longa data por ele, né? Uma paixão e ódio. Não é. O problema é o seguinte, eu comecei a ler o Cinema Insano foi o primeiro site de cinema que eu comecei a ler. Tipo, o site tem 14 anos. Eu comecei a ler uns 10 anos atrás, né? Então foi o primeiro site de cinema que eu comecei a acompanhar. Eu adoro o Cinema Insano. Atualmente não gosto tanto porque quem tá escrevendo as notícias agora tá dando muita opinião na notícia, tá fazendo gracinha. Eu não gosto, assim, a gente faz isso no blog, mas o nosso blog tanto faz, ninguém lê mesmo, entendeu? Já é, entendeu? Mas tipo assim, eu gosto das minhas notícias de cinema um pouco mais objetivas, por isso hoje em dia eu leio mais o Omelete e sites estrangeiros do que o Cinema Insano em si. Mas eu tenho um carinho especial pelo Cinema Insano. E eu sempre gosto de ler as críticas do Pablo Vilaça e saber o que ele achou dos filmes. Eu acho ele pedante, eu falei isso, eu acho ele pedante e eu acho, e ele sabe disso, ele me fala que ele é pedante, e eu acho que eu não concordo com quase nada, assim, que ele fala, mas eu acho extremamente ponderado, entendeu? Sim, sim. Então, mesmo não concordando com quase nada, eu admiro, eu quero saber o que ele acha das coisas. Por quê? Ele tem o pé no chão, né? E ele consegue construir o argumento dele, ele é super eloquente, super bem articulado. Eu gosto muito disso e eu acho que isso tá em falta no... Eu queria, tipo assim, eu não sou nem um pouco articulado, tô sempre aqui gaguejando e falando tudo errado. Agora, tipo assim, eu queria ser desse jeito, entendeu? Eu queria saber entregar o argumento da forma que ele entrega. Eu acho que a internet precisa disso, né? Como a gente tá falando mais cedo com essa porra de inclusão digital agora, todo mundo acha que tem opinião, todo mundo pode falar o que quiser. Então tem muita besteira, né? Sim. E aí precisa de gente mais séria que nem ele. Não, né? É bacana a gente falar do Vilaça, porque às vezes as pessoas podem achar que a gente fala mal, sei lá, do Jovem Nerd ou do VideoQuest ou enfim, porque a gente não concorda. Mas não é porque a gente não concorda, né? Porque a gente não gosta da forma como eles apresentam a coisa. Tanto que com o Vilaça mesmo, eu também discordo de muita coisa que ele fala, mas eu concordo que o cara sabe argumentar muito bem. Dá pra respeitar, ele é um babaca, pedante, mas ele sabe argumentar muito bem, sabe apresentar os argumentos de uma forma muito eloquente, muito bem apresentada. Cara, ele não é um babaca, velho. Respeitável. E não é um babaca, ele só é pedante. É babaca no sentido de pedante, porque babaca é uma palavra muito, muito versátil, né? É. Eu só sei o seguinte, eu tinha, por algum motivo misterioso... Eu gostaria pra caramba. Deixa eu chamar o cara de babaca. Eu tive por um bom tempo, eu acho que ainda tem, mas é porque ele não entra muito. Eu tinha o Paulo Vilaça no MSN. Não sei como, exatamente, não lembro porquê. Mas eu tinha ele, tipo assim, eu cheguei a trocar umas 5 palavras com ele algumas vezes, só que assim, é frustrante porque você tem o Paulo Vilaça no seu MSN, eu tenho nada pra falar com ele. Então assim, ele ficava entrando online, eu queria, tipo, falar alguma coisa, mas não tinha nada pra falar com ele. Vem fazer G-Cast, né? Tipo, falar o quê? Isso. Já pensou em fazer o curso dele? Ah, não. Isso eu acho uma besteira, gente. Assim, bom pra ele, porque ele tá ganhando dinheiro e é isso aí. Parabéns. Se agora lá em São Paulo a próxima vez eu não for caro, se pá, eu vou, hein? Cara, não vai não, velho. Só pra ver qual é desse negócio curso aí. Curso de crítica de cinema, pelo amor de Deus. Ah, que ele tem aquelas paradas que ele faz de analisar o filme, ver a cor sendo fechada, cor vermelha, remete a isso e tal. Eu vou fazer um curso pra aprender a ter opinião sobre um filme. Mas não é isso que ele faz, né? Ele faz aquela parada que ele já fez uma vez em vídeo. Cara, ele inventou. O curso dele não tem... Não é um curso, assim. Ele inventou a metodologia toda. Ele inventou sim, o que sim. Ele dá. Então, tipo, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer curso nenhum que um cara inventou. É gente curiosa, né? Assim. A não ser que fosse muito caro. A não ser que seja, tipo assim, um curso de ciências ocultas e letras apagadas. Certo. Ok. Não que isso faça muito sentido, nada do que ele disse nesses últimos 2 minutos. Mas... Letras apagadas só me faz pensar em, tipo, você pega e passa o lápis, sabe? No que a pessoa escreveu por cima. Tipo, a pessoa escreveu na folha de cima e tirou. Aí você chega e passa o lápis pra ver o que a pessoa escreveu no papel de cima. E fizeram é isso que você aprende no Letras Apagadas. E fizeram precisa ter curso pra isso também. Se fizeram de curso pra tudo, né? Eu acho que a galera devia começar a confiar mais, assim, as pessoas têm que confiar mais em si mesmas, entendeu? Não fazer curso pra tudo. Também acho, também acho. Mas ainda assim, qualquer teoria foi criada por um cara. Isso é verdade. Mas geralmente o cara já morreu e nasceu, tipo, há 5 mil anos atrás, entendeu? Ah, tá. Então, depois que o cara morrer, você faz o curso dele. Porque ele vai ter mais credibilidade por ter morrido. O problema é que você provavelmente vai estar morto também. Não, o negócio é o seguinte, não é nada que foi construído, ou pesquisado, ou aprofundado. Ele só, tipo assim, eu sou um crítico de cinema e vou fazer um curso sobre isso. É vago demais, é simplório demais. Ele faz essa coisa que faculdade de cinema também faz. Eu tô falando, né? O seguinte, pra você fazer o curso dele, por que diabos você não vai fazer jornalismo, então? Não, ele faz... Tá. Não, na verdade, o que ele faz é o que faz na faculdade de cinema, fala. Tá. Eu já vou falar sobre isso. Eu entendi mais ou menos, então. Você não soube colocar o seu argumento. É isso que você devia aprender a fazer, né? Porque o argumento não foi válido, apesar da opinião ser, né? Eu só sei o seguinte, por exemplo, se esse curso dele fosse uma matéria numa faculdade de cinema... Aí é válido? Seria bacana. É a mesma porque coisa. Porque não é só isso, não. Porque, tipo assim, isso aí, ele tá fornecendo um curso isso que é uma finalidade em si mesmo. Isso não é, tipo assim, pode ser uma parcela, pode ser, tipo assim, uma matéria que ajuda você a lapidar um pouco o seu senso crítico ali dentro de um contexto maior. Mas não é isso que ele faz, né? O que ele faz é análise. O que ele faz é dizer, ah, esse close é fechado por causa disso, pra dar uma sensação claustrofóbica, que aquele usou vermelho e essa lamparina aqui mas é dessa cor, porque dá a sensação essa XY. Essa é uma das coisas que... E aquele é o close nesse personagem pra mostrar o sentimento tal, e o personagem tal não aparece aqui porque ele foi excluído. Deixa eu falar, pô. Fala, vou falar. É porque eu tô me divertindo bastante quando eu tô fazendo isso, é muito legal, né? Eu acho que eu queria fazer o curso só pra, enfim, depois poder fazer isso, sabe? Eu posso fazer isso sem fazer Cala o curso boca. Também. Mas porque é legal, né? Você pode ver as coisas e ver significado em tudo, mesmo não tendo Cala significado. Boca. Deixa ele falar. Fala, Magda. O negócio é o seguinte, essa é justamente a característica dele que mais me irrita. Que ele fala com muita certeza das referências que só ele vê. Tipo assim, claramente nessa cena ele quis fazer uma referência muito clara e sem dúvida alguma ao filme tal. Tipo, não, ele não fez, você não sabe disso. Eu, assim, esse negócio de referência, das duas uma, cara. Ou é muito óbvio, ou então o diretor falou o que ele quis fazer. Se não for nenhuma dessas duas coisas, eu não é achismo. Vou. É achismo, então você não pode... Eu acho válido o achismo, mas é achismo. Mas desde que você... Deixa claro que é um achismo. Na crítica dele, ele fala que isso é claramente uma referência ao filme blá, blá, blá, blá, blá, de 75, blá, blá, blá, sabe? Tipo, eu não gosto disso. Ele fica analisando, tipo, repare como ele usa a fotografia mais amarelada pra dar o sentido de não sei o quê, mas ele falha. Tipo assim... Cara, a sua imitação de Pablo Vilaça é muito boa. Devo dizer. Ok. Enfim. O negócio é o seguinte, por exemplo, ele costuma, inclusive, assim, até pra criticar negativamente um troço, falar que ele, na verdade, com essa fotografia, com esse enquadramento X, ele quis, na verdade, fazer isso, mas não conseguiu. Uhum. Tipo, mas pra começo de conversa, você não sabe nem se ele realmente quis fazer isso que você falou, que ele tentou e não conseguiu, entendeu? Sim, sim, sim. Então, é isso que eu tô falando. Sim, concordo plenamente. Oi, Luan, tudo bem? Tudo ótimo. O Luan tá se divertindo muito aqui, né, com o celular, tentando controlar meu computador por ele. Tentando não, eu consegui, mas... Parabéns, Luan. A gente hoje tá muito geek enterprise aqui, tem todos um setup aqui diferente, o pessoal tá controlando a gravação pelo celular do computador que tá ligado na televisão gigante, tá aqui num cockpit aqui, tô quase pedindo pra botar uma poltrona aqui no meio pra fazer o Kirk. Tá bem tecnológico. A gente tá evoluindo, né? Isso é tão bonito de ver. Evoluindo pra agora, né? Enquanto eu tô aqui em Campos. Porque, enfim, depois... Vocês vão voltar e a gente vai voltar pro Skype, tá? Por conexão ruim. Conexão ruim, voz falha. Christian, tô te ouvindo. Não ouvi nada. Horrível, horrível. Ah, e depois pra upar uma luta, eu tenho que ajeitar em cima da hora. Oh, beleza. O povo tá percebendo que o Jake tá ficando meio atrasado, saindo fora do schedule. Opa, tua, né? Mas provavelmente a qualidade desse vai ser elogiada, né? Pelo menos a qualidade técnica de som, sei lá. Isso, será? Isso. Yeah. E, Luan, você tá assistindo alguma coisa? Não, cara. Além de filmes deprimentes com amigos? Não fale sobre isso. Deixa eu contar, o que aconteceu foi o seguinte, o Luan... Putz... Ele tinha o Luan, um amigo dele, dois casais. Cala a boca, Luan. Cara, eu não conto mais as coisas pra vocês. Pior que vocês que ficam perguntando. Tinha o Luan, tinha dois casais e um amigo do Luan. Aí eles foram jogar, nas palavras do Luan, a gente foi lá pra jogar pôquer, pra jogar buraco, pra jogar desconfio, sei lá. É comer pizza. Falando isso, desconfio é o único jogo de baralho que eu sei jogar. Eu gosto do presidente, né? Mas eu sempre esqueço as regras. Presidente é muito legal. Eu sempre esqueço as regras. Mas eu curto porque tem revolução, tem contra-revolução, é uma parada emocionante, assim. Eu vou ver se eu consigo baixar. É presidente, é ditador, né? Não é, porque tem o presidente e tem o pé rapado. Não é pé rapado, não. Qual o último? Vagabundo? É qual? É mendigo. Eu chamo de pé rapado porque esse jogo parece que jogam no Japão, porque tem referência a ele em Fruits Basket. Lá eles chamam de pé rapado. Aí eu chamo de presidente de pé rapado. Eles chamam de pé rapado na legenda que você viu, né? Não, no mangá que saiu aqui no Brasil. Ah, tá. Então não sei se em algum lugar do Brasil se chama pé rapado. Vou ver se eu consigo. Eu consegui um app que tem as jogadas do poker, né? Vou ver se eu consigo um app que tem as jogadas de presidente. É só a revolução. É a contra-revolução, né? É, mais ou menos. Que isso. A contra-revolução nada mais era que uma revolução que você faz pra desarmar uma revolução. Um governo estabelecido. Um governo estabelecido. Na verdade, não. A contra-revolução é quando você desestabiliza uma revolução que quer visa desestabilizar um governo estabelecido. Ok. Então você tem um presidente e você tem um pé rapado fazendo uma revolução contra o presidente e o presidente responde com uma contra-revolução e derrota o pé rapado. Viu que jogo emocionante, cara? Eu não tava prestando atenção, era o que você tava dizendo, desculpa, eu tava viajando aqui. Eu entrei em modo de. E o mais legal são tipo cartas, sabe? Isso que é bacana, são cartas de baralho de sua avó, sabe? Aí o Luan tava com os dois casais e esse amigo. Aí no final desse dia, nós vamos ver um filme chato. Qual era o filme, Luan, mesmo que você falou? Era um filme, alguma coisa Valentine, que tinham vários casos. Aquele que é a coletânea do... Qual o nome dele? Ultra boring. Aquele que a Taylor Swift faz par com o Taylor Lautner. Eles fazem um piadinho porque sim. É Taylor Taylor. E, enfim, é um filme, é um saco. Aí ficou os dois casais, cada um no edredom, e o Luan e um amigo no outro edredom. Ah, bom. Romântico. Aí o Luan teve que dormir, coitado. Não tinha nada pra fazer. Não aconteceu nada? Não rolou nada? Não, eu virei pro lado contrário e dormi. Peraí que o telefone tá tocando e talvez seja pra mim. Já descobri. É interessante que como ele voltou aqui pra cidade agora, toda vez que o telefone toca, tem que ser pra ele, né? Ele é meio egocêntrico, né? É andinho-centrista, né? Andinho-centrista. Pra quem não sabe, o nome do Dark é Andinho. Ok, ele realmente começou a achar que as coisas gravitam em volta, né? Ele vai cortar isso tudo. Ah, que droga. MC Andinho vai cortar a gente. A não ser que a gente fale agora uma coisa muito chocante, justamente porque a gente sabe que vai cortar e sacanagem não corta, entendeu? Só que não me ocorre nada chocante pra falar que eu já não tenha falado algum dia aqui no podcast mesmo. Eu não sei o que vocês têm falado de chocante pra eu não bater na mesma tecla. Eu só fico chocado com tudo que a gente fala, eu não sei, eu tô fresco também. Pô, continua nessa vibe? Continua, tudo que a gente fala. Nossa, você fala tudo. Aí o Luan virou pra dormir. Aí depois disso... virou pro lado e dormiu. É. Tô traduzindo o que você falou. Aí depois disso, vocês ficaram jogando aquele jogo chato de... Com ele dormindo? Não, já tá outra história. Ah, tá. Pra poder seguir em frente com o assunto. Aquele jogo, como é que é? É Minecraft? Fala disso. Isso, Minecraft. Tá, eu tô tentando entender a sua... Ele tá lógica. Fugindo de assunto, assim. Eu tô tentando entender a sua lógica, não cara. Não tem lógica, tentando só mudar de assunto desesperadamente pra engajar vocês em outro assunto e pra vocês esquecerem o assunto que eu não quero que vocês falem. Ah, aquele assunto. Você viu os Weeping Angels que tem pro Minecraft? Vou ajudar ele. Porra, eu queria voltar. Eu queria falar daquele assunto, não, droga. Você gostou muito de Minecraft. E eu achei boring as hell. Então, o senhorito, pense melhor no que você vai falar. Porque agora eu tenho um trunfo contra você. Oh, blackmail! Ok. Estamos nesses termos agora. Ok. Ok, mas Minecraft é muito legal, cara. Pra pessoas criativas ou sem vida social, ele é o máximo. É muito triste Minecraft. Minecraft me deprime, na cara, verdade. É tudo quadrado. A única coisa boa naquele jogo... Eu gosto do quadrado, sempre gostei, né? A única coisa boa naquele jogo... Boa não, uma coisa interessante, visualmente interessante... Essas vacas? É aquele porco na porta da sua casa. É uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi num jogo de videogame. Porque é um porco quadrado, pixelizado, assomando pela sua porta, sem aviso nenhum, parece... Parece Atividade Paranormal 4, bichos. Cara, o porco é muito medonho. E porcos, eles não viram o pescoço. E esse vira, sabe? Pois é. Porcos, eles ficam só... O pescoço deles... Então ficam, é por isso que é perturbador, eles, né? Só ficam olhando pra frente. Esse porco, não. Ele faz perfil. Ele olha pra você de ladinho, saca? Tá de noite na sua casa. Você olha pra fora, tem um porco quadrado gingando na sua porta, assim. Semi-oculto nas sombras, entendeu? Não, nem quem tá gingando. A cena foi muito legal, na verdade, ele, né? Tá pulando, ele tá gingando. Não, tá... a gente olhou pra porta, o porco andou, parou em frente à porta, olhando e pra... E virou o pescocinho. E virou o pescoço pra dentro. Tipo assim, eu sou quadrado e olha, eu viro o pescoço. O Luan imediatamente fechou a porta correndo, sabe? Lógico, porco assassino, pô. O Darko ficou pra mim, se esconde que a noite tem bicho, se esconde que a noite tem bicho. Eu me escondi, anoiteceu, vem um porco. E aquele negócio, pra minha filosofia e tal, a vaca é um animal muito importante. Então nesse jogo só tem pra matar porco e vaca. Não, entendeu? Tem lobo. Não, tem aranha. Tem ovelha. Tem creeper, que é um bicho verde que explode. Mas não são bichos de verdade, falando animal mesmo, tem vaca. Animal de... Não, tem o lobo e tem a aranha. Eu não mato vaca, nem se ela for virtual, porque você tem ovelha. E qual que é o bicho de sombras gigante que carrega blocos? Oi? Um bicho gigante de sombras que carrega blocos. O que tá falando? No Minecraft tem um bicho gigante de sombras. Deve ser... Eu não vi só hora nenhuma. Deve ser atualização. Eu vi ele duas vezes só. Eu ouvi duas vezes. Isso é atualização nova, então. Porque eu sou do Minecraft moleque, sabe? Minecraft que só tinha creeper, não tinha mais nada. Aquele Minecraft das antigas, isso. Moleque. Aquela época que era boa, você, né? Só tinha creeper e vaca. De quando ele ainda alfa, né? É, isso. As peças eram só pedra, madeira e terra. Senão você não fazia mais nada. Cara, eu peguei lápis lazuli. Que tenso. Você jogou tanto assim, cara? Não. Sem ser metal, eu só consegui pegar lápis lazuli. Você tava jogando em casa? E red, sei lá. Você tava jogando em casa? Red, tava. Ah, tá explicado. Mas você fez o que? Você comprou ou você arrumou pirata? Eu prefiro não comentar. Sabe, okay. Sabe qual é o meu problema nesse tipo de jogo? É o seguinte, meu problema é a inveja. A inveja? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, agora eu tô viciado no The Sims Social do Facebook. Tô jogando direto isso. Mas... Ah, eu tô jogando The Sims Medieval. Tá. Como eu não sou um gamer, nada, nunca joguei The Sims na minha vida, não sei o que, então eu sou bem lento. Não precisa ser lento. Gamer pra jogar The Sims, vamos começar por aí. Eu sou lerdo, eu sou lento, aprendo as coisas um mês depois, enfim. E aí, o que acontece? Eu começo a jogar, começo a montar minha casinha, acho que minha casinha tá linda. De repente, quando eu vou visitar meus vizinhos, eu vejo aquela casa maravilhosa e deprimo. Tipo, a minha nunca vai ficar assim, entendeu? Eu nunca vou ter saco pra jogar tanto tempo assim, pra conseguir tanto dinheiro, pra comprar tantos cômodos. Mas esse é o bacana do Minecraft, que o Minecraft pode juntar eu, você e o Luan. Não, daí, por e exemplo... E aí a gente constrói junto. Daí, isso, fica mais rápido. Daí, por exemplo, a sua casa é super legal. Daí, se eu fosse começar a jogar isso, tipo, a minha casa nunca vai ter tijolinho não, na parede. Não, não vai ser sua casa, vai ser a nossa casa. A gente vai fazer um grande castelo nosso. Mas eu não quero morar virtualmente com vocês. Por quê? Sei lá, ia ser chato. Então você faz um puxadinho do lado, de boa. Pronto. Mas a gente ajuda a projetar seu puxadinho. Olha como a gente é bonzinho, mesmo você não querendo morar com a gente, porque você tem nojo da gente. Porque não é legal. Nós somos as pessoas legais. Aí se o porco chegar pra visitar e ver a gente morando com você, pra onde vai sua moral? Não é não? Você tá muito viajante hoje. Descontrolado. Mas aqui, a casa do Darko é toda legal, né? Eu ainda tô morando em cavernas. Eu fico puto quando vem um creeper na minha porta e estoura a minha casa. Pois é. Tem mais alguma coisa pra gente falar nesse rant? Além de como você não quer que os poucos descubram que a gente mora junto. Ou do blackmail. Ou do blackmail. Não, do blackmail não. Tem peixes aqui na minha casa agora, né? Porque minha gata sumiu e isso é um assunto muito triste. E agora pode ter peixe. Aqui em Campos a minha gata sumiu. E eu gostava muito dela, porque ela era minha gata ideal, a gata que eu sempre quis, a gata dos meus sonhos. E aí... Você tá fazendo muita piadinha pra quem tá sofrendo mesmo, eu acho que você que deu sumiço. Isso não é gata. Piada, eu tô falando sério. Você tá sendo irônico. Eu não tô sendo irônico, eu tô falando tá sério. Tá sendo nojentinho e tal, pá. O que você tá falando? Eu tô falando da gata, não tô... É, mas a gata sumiu, que a gente tá verdade, você tá sendo excessivamente irônico com um assunto que é sério. Eu não tô sendo irônico, eu tô falando se sério. Se a gata tivesse sumido, tipo assim... Que as pessoas não entendem que eu tô falando sério? Qual o problema de vocês? Eu não tô entendendo por que, que vocês estão assim... Ele acha que eu não tô falando sério, tipo que eu não tô sentindo o sumiço da minha gata. Por exemplo, eu tive gatos já que morreram, eu jamais falaria... Ah, se minha gata morreu, blá, blá, blá, sabe? Eu não falaria isso, assim. Eu não banalizaria desse jeito. Eu não tô banalizando. Você tá, cara. Eu tô resumindo. Não, você tá. Ok. Tão hater hoje, sei lá. Ok, eu não vou falar mais da minha gata, porque isso tocou fundo no coração de assunto. Do live. O que, gente? Ele percebeu que não tá fazendo muito sentido e agora que ele tá conversando. Não, nem é. Faz sim, quer que eu comece a falar de novo? Você vai repetir a mesma coisa? É, não tem nada de novo pra falar sobre isso. Blé. Eu posso finalmente falar dos três X-Factors que eu tô vendo? Pode, vai, vontade. Aliás, eu tô muito feliz porque eu tô que nem pinto no lixo. Porque o que você tá fazendo na sua vida, né? Pra começar. Tá naquela época ideal, que tem reality show pra todos os lados. As temporadas de todos já tão indo de vento em popa, assim. Eu tô vendo só a mesma vez. Você deveria ver Survivor agora, também tá no oitavo episódio, também tá na mesma linha. Começou junto com a Amazing Race, então... E essa temporada tá bem legal também. Você devia ver junto. Survivor é muito legal. Então, eu vi o segundo episódio, eu vi só dois episódios da Amazing Race. E eu fiquei triste porque o casal gay saiu no segundo, né? This amazing. E é um casal gay super legal, porque são senhorinhos de meia idade. No primeiro episódio eu fiquei na dúvida se eles eram um casal gay mesmo, que falava do Magic Partners. Eu ficava meio na dúvida, eles estão morando juntos, eles são um casal gay mesmo, mas eles são obviamente gays. Do que você tá falando no programa? Tipo, eu acho meio hipócrita a nomenclatura. Como assim, parceiros domésticos? Né? Por que não chama logo de gay couple? Não. Só couple. Sim, só couple. Porque os outros participantes que são casais, eles falam isso, né? Couple, married, engaged. Married, né? Engaged, married, dating. É. Realmente, verdade. Domestic Patrons. Tanto que eu fiquei na dúvida. Eles moram juntos e o programa não tá querendo me contar que eles são gays, apesar de claramente serem um casal gay. Porque Amazing Race é pra toda a família, não pode chocar. Você viu o que o Maurício de Souza falou, velho? O que que ele falou? É, tiraram o personagem gay. Ele falou de Amazing Race? Não. Eu já volto no headshow, peraí. Eu vi isso no Mais de 8 mil. É, ele falou... Tiraram aquele personagem gay da como é que é o nome? Tina. Tiraram da Tina. Pô, quem que era? Eu não consigo lembrar dele. Não sei, eu não vi. É alguém... Lembrei. Insinuou, né, que ele era. Aí ele vira e fala, dando motivo, ele fala que é um assunto, enfim, delicado e tal, e que é complicado você falar de homossexualismo para uma família normal. Bacana. Legal. Grande Maurício de Souza. Isso. É muito triste saber que o Maurício de Souza é a única coisa em termos de quadrinho que dá certo no Brasil, né? Como nosso país é limitado em todas as áreas. Bom é que a Maurício de Souza Produções tá começando a abrir espaço pra outras pessoas, né? Sim, não, sempre abriu. O Maurício de Souza não escreve. Não, tá abrindo espaço pra outras coisas que não é ser ghostwriter dele. Claro, não, o pessoal que tá fazendo. Não só a Turma da Mônica Jovem, como a MSP50, como. Não tô falando que eles produzem. As novas que eles estão querendo fazer, os gráficos novos que eles estão assim, o material deles é de qualidade, só me dá pena que é o único, né? Só tem isso. Ah, pois é. Então, aí voltando pros X Factor. Aí tem. Beleza, tem esses, tem o. Acabou de começar um novo Young Apprentice, britânico. Tem o The Apprentice UK, que é bem legal, né? Que é tudo aquilo que o Apprentice US deveria começar a querer ser, né? Porque. Só um minuto que o Lon tá se despedindo. Tá se despindo aqui. Tô só esvaziando os bolsos pra ficar mais confortável. Ah, sim. Ah, tira a camisa logo, tira essa calça, vai. Oh boy, a noite de ontem te mudou. A gente vai voltar pra assuntos delicados, é isso? Você vai contar que eu fui tongue rapes ontem? Ei, volta pro Black Spectre. Aí, tem o The Apprentice. É difícil falar desses assuntos pra família normal. Eu não posso contar no JCast o que aconteceu comigo ontem na festinha do meu aniversário? Volta pro Black Spectre. Tá bom. Então eu não tava falando do X-Factor. Não vai chegar nunca nesses... Tava falando não, do Apprentice. Young Apprentice, sim. A gente falou que antes que o Apprentice UK é super mais legal, enfim. E tem o Young Apprentice, que é uma série que já tinha tido uma temporada ano passado que eu vi. É uma série menor, tem só 8 episódios. E são com os Youngs. São ele dando dinheiro pra jovens começarem sua carreira empresarial. Então é engraçado o seguinte. Qual é o típico perfil de um... Inclusive tem um aprendiz brasileiro rolando aí que eu estreou semana passada e eu não sabia. É porque eu não vejo televisão, nunca e sei. E quem agora? Não é mais o Justus? Aquele Jorge Dória, aquele cara não tem menor graça. Agora que o Justus voltou pra Record, eu achei que ele ia voltar a fazer o Aprendiz, mas e já não. É o terceiro, né? Entre o Dória e o Justus teve um também, não teve? Não, é só os dois. Tem certeza? Foi. Aquele maluco que injeta dinheiro no Posto da Sul, com o nome dele? É Ike Batista? Ele fez um Aprendiz com ele? Acho que fez, hein? Acho que rolou um com o Ike Batista. Injeta dinheiro? Isso. Ele é o dono daquela porra toda. Ah, é? O dono mesmo? É. Não sabia. Cara, é muito rico. O Ike, né? Batista. Eu acho que rolou uma temporada com o Ike Batista. Podia rolar, seria perfeito, mas não rolou, não. Tem certeza? Eu tenho. Não, ele não é muito rico, não. É só o 8º homem mais rico do mundo. Ó. É bobeira. Meu Deus do céu. Ele tá solteiro? Mas ele provavelmente não ia se interessar muito por isso, não. Por fazer o Aprendiz? Acho que ia, porque isso alimenta o ego deles. É tudo que eles querem aparecer. Verdade. E dinheiro eles já têm, que eles não têm. Fama. Ninguém conhece o cara. Mas mesmo ele não chegaria a ponto do Justus, né? O Justus é o nosso Donald Trump. Era o cara. É. E aí o que acontece? É legal porque o perfil é do cara que faz o Aprendiz, é aquele cara completamente metido, a besta, completamente focado nos negócios e só. Pera aí, já voltamos. Manda vidrado no Ike aqui, vai, fala com ele. Fala do Ike. Ó, você sabe que ele já é meu. Não, é porque o Ike Batista, o cara, ele criou toda uma epistemologia de gestão de negócios, de investimentos e tudo mais. Então, assim, ele eu acho que tá um pouquinho... Luan, pra onde você tá levando esse range? Ele tá um pouquinho à frente do Justus, sabe? Muito cuidado, Luan, pra onde você está levando esse range, por favor. Por quê? O que você está fazendo com o nosso programa? Desculpa, eu também não prestei atenção nada que o Luan falou. Repete, só pra eu saber se é polêmico mesmo ou não. Não, não é polêmico. É chato, por isso que... Tá, então go on, continua falando, vai lá. Você vai falando de X-Factor, né, e Apprentice, e ele não. O Ake, ele criou, não sei o que, ele tá muito à frente do Justus, porque obviamente ele... Eu acho mais interessante que ele tá falando, na verdade, né? É, na verdade é, mas enfim, a gente não pode ficar interessante demais. Enfim. Na verdade, a gente não pode ficar interessante demais. A gente não pode ficar útil demais. Ah, entendi, então acostuma mal. É quando o Luan foi embora e começar a bobagem, o povo vai achar que o JCast perdeu alguma coisa. Isso. Ok. Então é isso. Tá falando de porco. Assustador agora, daqui a pouco, cara. Se ele começar a falar. Daqui a pouco. Agora, daqui a pouco. Agora há pouco, eu quis dizer. Se ele começar a ficar. Eu acho que eu dei um nó no seu cérebro, né? Se ele começar a ficar útil demais, vai ser de mim depois que o Luan foi embora. Anyway, the thing is. Aprendiz. Você está cantando? Your song. É. Opa, travou. O que tá acontecendo? Aí, travou. Continua. Ok. Esse notebook tá uma beleza hoje. Tá grande esse range, né? Termina o que você falar, cara. Termina aí. Eu queria falar que é engraçado o Young Apprentice, porque você tem o mesmo tipo de gente completamente vidrada nos negócios. Pessoas completamente secas por dentro, só que jovens, 16, 17 anos, não eram pra eles estarem assim agora, entendeu? Ah, sim, sim. Tipo, cara, seja feliz um pouco, seja adolescente, depois você seca, né? Você vê aqueles carinhos todos engomadinhos, porque negócios, business, pokémons, né? Business. Time is money, friend. Time is money, oh yeah. E o X-Factor, vai lá, fecha aí. Tem 3 X-Factors, eu tô vendo os 3. Eu só sei, é o UK que tem a fofinha que eu esqueci o nome. A Tulissa, que é ótima. Tulissa, esse é o nome dela? Em inglês, a Tulissa. Oi? Do júri? Você sabe de quem é que eu tô falando? Não! É da Janet Devlin. Isso, da Janet Devlin, isso. O negócio é o seguinte, a... Ela tá lá ainda ou saiu? Tá lá, até agora tá segurando bem. O negócio é o seguinte, o UK é legal por quê? Porque é UK, porque é inglês, porque é charmoso, porque é maneiro, enfim. E porque tem a Kelly Rowland, etc. O australiano é legal por quê? Porque tem a Mel B... E porque eu nunca vi nada da Austrália direito, é legal ver a galera da Austrália. Enfim, é legal também porque tem o mesmo clima do UK, mais ou menos e tal. Então eu gosto de ambos, enfim. E ambos têm aquele mesmo cast de competidores, igual esse último Idol, que a gente falava que... É variado e bacana. Que era variado e cada um é muito único e cada um, sabe, é um espetáculo à parte. Você realmente não sabe pra quem torcer. E ambos são assim. O americano, pra mim, é uma decepção, porque é muito pretencioso. Porque ambos os X-Factors dão importância excessiva pra próprio próprio programa, assim, igual o Idol faz, né? Como significasse muito, sabe, vencer o American Idol ou vencer o X Factor. Mas não irrita tanto porque tem outras coisas positivas e tal. Esse americano, que tipo assim, é americano, tem o Simon Cowell, entendeu? Tem a Paula Abdul, que é uma chata também. Tem a Nicole Scherzinger, que tipo, o que ela tá fazendo ali? A mulher, sabe, talento zero, tipo, ela tem que estar ali pra poder ser mentora de uma das classes de candidatos, né? Que o Spector tem isso. Cada jurado, em determinado ponto, vira mentor de uma. Um vira mentor dos garotos, outro das garotas, outro dos grupos e outro dos maiores de 25 ou maiores de 30 anos, dependendo da versão. E ela virou mentor dos maiores de 30, né? É, por um momento eu achei que tinha um mentor dos garotos, das garotas e dos outros. Dos quê? Tá falando de aliens? Dos transexuais. Assexuados? Hermafroditas? É, todos os outros grupos. Certo. O que eu quero dizer é o seguinte, a versão americana é muito pretensiosa, entendeu? E eles manipulam, os jurados ficam elogiando demais, os candidatos são muito medíocres, todos eles, assim, não tem ninguém que... Tem um outro que eu gosto, mas não tem um cast, não é muito... O cast não é muito expressivo e não é muito interessante como dos outros, das outras versões. E eles ficam elogiando exageradamente o candidato que você acabou de ver que é ruim, entendeu? Sim. Você acabou de ver que... O Simon esses dias falou uma coisa absurda. O grupo, assim, cantou um grupo masculino de hip hop completamente. Bacana isso, quem viu foi você, né? Uma pessoa que não tem noção de nada. Assim. Não, tipo assim, é um grupinho de hip hop completamente genérico, assim, sabe? Cantou, foi legal, foi. Virou o Simon Cowell e falou: nesse momento não existe no mundo uma banda tão boa quanto vocês. Meu Deus. Não existe no mundo uma banda tão boa quanto vocês. Tipo, o que você tá falando, cara, sabe? É muito pretencioso, sabe? Muito, assim, irrita um pouco. Sabe, você não compra o programa por causa disso, porque, sabe, é absurdo, né? Enfim. Então, eu gosto bem mais das outras duas versões e tal. Mas eu tô vendo assim, porque, enfim, né? É, Janet Evelyn é um docinho. Aí que tá, na versão americana, tem uma garota agora, uma garota que tá concorrendo, que já ganhou a primeira semana, né? Que ela é tipo a Janet Evelyn dos Estados Unidos. Ela é um pouco, ela não é tão cute, né? Mas ela tem o mesmo estilo de voz... bonitinha, diferente, uhum. Sabe? Ela é esquisitinha. Faz o seguinte, pega uns vídeos da Janet Evelyn e faz um apanhado pra eu botar no post. Não, eu vou botar no post todo mundo que vale a pena dos três, porque tem um cara na Austrália chamado Declan Sykes que é ótimo também. Tá bom. Porque ele é magrelo, esquisito e ele tem, como é que é o nome daquela doença? Aquele derivado do autismo? Asperger. Isso, ele tem isso. E ele canta umas músicas esquisitas e um visual esquisito, ele é bizarro, legal. Ele é meio Tim Burton, sabe? Aí pega várias de cada um, eu boto um vídeo de cada um e o resto é o link. Que vale a pena de cada um. E no final das contas é uma grande pena, porque quando acaba o programa você esquece de todo mundo. Sim. Inclusive... Eu esqueci dos meus idols. Mas você não tem aonde assisti-los, entendeu? É verdade. Ele tá pra lançar alguma coisa, mas nada. O Scott não lançou... Eu baixei o CD. A Pia, mas quem se importa com a Pia? Foda-se a Pia. O Scott lançou um CD e eu fui ouvir aquele negócio. Não é ruim, mas é country. E who cares? Eu continuo esperando o da Hayley e o do Casey. E a menininha, a runner-up, qual é o nome dela? O segundo lugar. A Laina. Lauren e a Laina. Eu vou lançar um CD também, mas também vai ser country. Também, se importa, né? Eu realmente só quero ver mesmo pra caramba a Hayley e o Casey. E isso. Chega de range. Meu conhecimento disso aí não passa da Susan Boyle. Que não foi Idol, né? X-Factor nem nada, né? Foi Britain's Got Talent. Tá, pra você ver como meu conhecimento é vasto. Ai, ai. E eu ainda tô esperando ansiosamente o CD do Ronan Park. Isso, bora lá. Red Line, comenta. Red Line. Não. E a musiquinha, Love, Love. Rabo. Eu tô falando isso... Eu ia fazer outra piadinha, né? Eu ia fazer um... Commented by Dark Onyx, Live Video and Luan. Lua. Não, eu tô falando, sabe a galerão do Brasil inteiro? Chatline era nacional? O povo conhece? Chatline era. Chat. Aqui a gente conhece, pelo menos, bastante. Sim, passava nas madrugadas o comercial. Isso. Chatline. Isso. Alguém já entrou nesse chat de telefone? Não. Me contaram que você liga e aquele monte de gente grita. Sério? Aí você mercado grita, de madrugada? Oi! Tipo, sei lá, o que você escreve no chat você tem que falar, tipo assim, tiozão 40, tem um local, quero garotinhos! Aí vira, gatinho passivo cão! É tipo um classificado gritado assim no mercado? Dizem que é a mistura assim. De mercado com classificado. Dizem que é assim. Com a parte de acompanhantes do aí classificado. Aí se você consegue fechar alguém na multidão, vocês vão pra. Vocês apertam o númerozinho e vocês vão pro privado. Ok. Como é que faz pra falar no reservado no meio de todo mundo? Não vai, tem que gritar mesmo. Alguém aí? Eu sou de Campos, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho amor pra dar. Exatamente assim, né? Tá. É, por que que entrou nesse assunto exatamente? Red Line. Chatline, Red Line. Não, mas canta a musiquinha. Do Love. Eu já esqueci, graças a Deus. Eu também, né? Eu só sei que tem um tem um tem uma riminha muito enjoada. Gameplay, Eu gostei dele. Enfim, já começou o review no meio do rant? Assim, isso, Red Line. Deixa eu parar isso aqui e vamos começar o review. Alguém achava que Johnny Walker era uma marca de meia quando era criança? Red Line. Red. Mas eu acho que tinha alguma meia que tinha, assim, um hominho, né? Um hominho parecido, sabe? Um hominho de bengalinha. O Johnny Walker tem bengalinha, não? Não. Tem cartolinha só. Cara, tem cartolinha. Que eu substituí por um chapéu de cowboy. Lembra? Isso, lembro. Cara, seu nome é Johnny Walker. Keep walking. Se o bonequinho usasse uma bengala... Não uma bengala velha. Uma bengala aristocrata. Uma bengala classuda, sabe? Não. Aristocrata. Ah, tá. É, tipo, bengala, relógio de bolso, monóculo e cartola, sabe? Isso. Redline, a gente tá com muita dificuldade em focar esse rant. A culpa desse rant não, a gente tá mais no rant, a gente tá no review. Isso é culpa do Luan, né? Pode ser culpa do Luan. Por que você tá bêbado, Mike? Eu não sei. Bebeu, canta a musiquinha que a gente não tem. Eu tô assim, overjoying, sabe? Porque eu tô aqui com os meus amigos. E tá bêbado, cara? O que que tinha na Pepsi? É porque vocês não viram ele batendo no coração e fazendo o gestinho com a mão de coraçãozinho, sabe? É uma... coraçãozinho, esse não é S2, eu amo muito. S2, ele bateu S2. Redline. Redline é um filme que saiu ano passado, ele é da Madhouse, e ele tá causando um certo frisson ocidental. Os japoneses, como sempre, tudo que agrada muito, tudo que sai do Japão, tudo que causa muito frisson ocidental e tal, geralmente, que sai do Japão, né? Geralmente no Japão mesmo, se importa muito. Assim, tirando, obviamente, tipo, Sailor Moon é grande aqui e lá, essas coisas, mas... E Redline, ele é o último boom de anime no ocidente, e é diferente de um Summer Wars, ou enfim. É, eu acho que o pessoal no Japão tem medo de ter ataques epiléticos vendo esse tipo de coisa, porque tem um histórico. Trauma já, de, né? Pokémon. Tem histórico. Não, sabia que tem gente dizendo que esse negócio de Pokémon foi lenda urbana? Não aconteceu? Sério? Por quê? Conspirações, assim. Ah, tá. Enfim, né? Tudo pode ser, lembra, plano. Mas Redline é bem capaz de causar isso. Não, porque só tem que pescar vermelho e azul. Redline não pesca vermelho e azul. Droga. Vocês viram aquele clipe da Rihanna com outros cantores aí? Que pisca vermelho e azul? Que é um clipe... É All of the Lights, o nome. E o clipe é todo louco e no começo do clipe avisa. Se você tem algum tipo de epilepsia fotossensível, não veja esse clipe. Ah, mas isso tá acontecendo muito. Um monte de jogo, você começa a jogar, tá lá. Praticamente todos os jogos hoje em dia. Hoje em dia todos os jogos e muitos animes, inclusive. Esse deveria ter tido. Anime tem aquela... Não, porque não é tão frenético assim. Pô. Anime tem aquela coisa de assistir com as luzes acesas e longe da TV. Eles sempre avisam. Aí você apaga tudo e mexe a cara. Né? Bitch, please. Mas então... O Redline, ele tem a repercussão dele no ocidente é diferente de um Summer Wars, é diferente de uma coisa assim mais miyazakiana, mais família, né? Miyazakiana. Isso. Que é tipo miyazakiana, só que miyazakiana. Só que do Miyazaki, ok. Isso. Que tem a ver com estilo e inocuidade. Isso. Quem foi Balzac? Você falou Balzac. Miyazaki, então. Você falou Balzac, eu lembrei do Cyrano de Bergerac, não sei porquê. Você gosta do Cyrano de Bergerac? Que isso? É o Narigudo, né? Narigudo? Oi, do que você tá falando? É o cara Narigudo que tem a garota que ele gosta. E tem o cara que é amigo dele, né? Não é isso? Não. Cara, porque eu já vi uma animação do Cyrano, mas por que que entrou nesse assunto agora? Vamos focar? Porque ele falou Balzac, eu lembrei do Bergerac. Enfim, a Redline, ele tem uma repercussão. Por que você virou um cavalo agora? Eu não sei fazer. Faz de novo. Eu não sei fazer muito bem. Você tá convivendo muito com o cavalo do seu pai. Peraí. Não consegue fazer isso? E quando eu falo cavalo do pai dele, eu tô falando, é o cavalo literal que pertence ao pai dele. Isso. Tá aqui no quintal. É o Dourado. Dourado, é o nome dele. É o Dourado? É o Dourado. Ele não é Dourado. É o Dourado, seria muito mais legal, cara. Ah, Redline. Redline, ele tem uma repercussão no Ocidente muito diferente de alguma coisa nas Miyazaki, né? Porque... Mas família, porque ele remete muito aos animes de ação dos anos 80 que os ocidentais gostam tanto e amam tanto, né? É, na verdade é o seguinte, quanto mais... Os ocidentais são tão ligados com esses OVAs e filmes e movies dos metade dos anos 80 e os anos 90, por quê? Porque eles têm essa pinta de filme B, é tudo muito over the top, não faz o menor sentido, e o que vale é a zoação, é a diversão. Vale a ação e o exagero, né? É um universo maluco, cheio de referência, que você pode pensar um monte de coisa daquilo, mas você não entende de verdade. E você vai ter um cara que é muito machão, que faz coisas muito incríveis, e que tem mulheres na volta dele, e todas as mulheres são gostadas e compeladas por algum motivo misterioso. Se você parar de circular com o microfone na mão, fica melhor. É, as pessoas perceberam por causa do trac, e aí as mulheres ficam... E enfim, né? E a galera gosta muito desse aspecto de filme B, que tem esses OVAs, e por isso que geralmente quem gosta disso também curte, curte muito esses filmes de agora que estão revivendo isso, tipo Robo da Shotgun, Machete, né? Entendeu? Esses filmes agora que o Robert Rodriguez anda fazendo e Quentin Tarantino também. Filmes do Tarantino em geral, né? O Grindhouse e tal. Então, tem essa vibe B, subversivo, maluco, etc. E que não se leva a sério, né? Sim. Que é o motivo pelo qual, por exemplo... Ah, então por que que essas pessoas não gostam de um Transformers? Que é um absurdo também. Porque o Transformers é só ruim, né? Porque não se porque é mal construído, os personagens... Quando eles tentam ser engraçados, eles não são engraçados. A cena de ação, quando tenta emocionar, não emociona. E o filme se leva a sério demais. E se leva a sério, né? Mas quando se leva a sério... O segredo pra você manter essa linha, né? De você ser absurdo, mas não chegar a ser ruim. Ou então ser tão ruim que volta a ser bom. Justamente isso. Você não se leva a sério. E as cenas de ação, pelo menos, empolgam. E as piadas podem ser idiotas, mas pelo menos fazem te dar um sorrisinho. Pelo menos, assim, te deixa emocionalmente envolvido com aquele absurdo. Você não fica meh, entendeu? Pro filme. Mas tem outro... Então é por isso que o J.Cast não pode ficar sério, né? Isso. Tem outros fatores. Se a gente começar a se levar a sério, vai ser ruim, entendeu? É simples. Isso. Tem outros fatores também, né? Que tem coisa que se leva a sério e que faz sucesso. Como Akira, como Ghost in the Shell e tudo mais. Akira, eu acho que o caso de Akira, um fator que eu tava percebendo que influencia muito também é a qualidade da animação, né? Influencia mais até às vezes do que a própria trama em si. Porque o filme de Akira não tem uma trama, sabe? É uma parada confusa que ninguém entende nada. Só que é muito animado e muito bonito, com muitas coisas grotescas acontecendo. E a outra violência, né? São universos que se pretendem complexos, mas não exploram isso e você fica com uma certa curiosidade, vontade. Aguça um pouco a sua curiosidade, apesar de você não ter muita informação sobre realmente o universo daquilo, mas é algo totalmente diferente. Sim. Eu acho o seguinte, eu acho que o motivo pelo qual esses filmes podem até fazer sucesso no Japão, mas é só mais um filme, entendeu? Tipo, no meio de outros, e aqui no Brasil eles são verdadeiras pedras fundamentais e divisores de águas, não sei o quê. E pra muitos, a única coisa que presta na animação japonesa. Eu acho, isso é só achismo, mas sei lá, uma teoria que tá me ocorrendo agora, que talvez seja por quê? Porque lá eles são acostumados com animação de todos os tipos, pra todos os públicos, de todos os estilos. Eu tava pensando nisso também. Aqui no Brasil, ótimo. Aqui no Ocidente, não. Aqui no Ocidente, né, por causa da... Também, talvez, da Disney, por causa de outras coisas, né, a gente já falou isso outras vezes, que a animação aqui ainda é esse nome de coisa pra criança. Então, esses filmes são tão... causam um impacto tão grande, por quê? Porque são histórias, são grandes histórias de ficção científica, ou grandes histórias de ação, grandes histórias absurdas, histórias adultas, mas é animação, né? Então o cara que curte animação e que ele é obrigado a falar que curte animação assim, falar rapidinho, baixinho, olhando pro chão, porque ele vai ter que admitir que com 30 anos ele vê perna longa, sei lá, ele pode abrir o bocão e falar, não, olha isso aqui, Akira, Ghost in the Shell, olha, é um filme, é uma ficção científica complexa, só que também é uma animação, olha que diferente, né? E isso é uma coisa que só acontece aqui, porque aqui, tipo, América, né? Porque mesmo na Europa, eles são um pouco mais acostumados com animação pra adulto, né? Sim, sim. Aqui, nas Américas, a gente não tem muito isso, né? É, e não só uma trama complexa ou uma coisa adulta de forma real, sabe? De forma realmente madura, mas também coisas que não são pra criança. Violência, enfim. Ah, esse filme não tem trama nenhuma, mas olha só. Tem um tiro na cabeça e tem miolo saindo. É. Não é pra criança, porque tem miolo saindo e tem uma mulher pelada atrás. Então... É, do nada, peitos. Isso. É justamente por isso, é interessante, porque você vê, por exemplo, você pode dizer, vamos criticar porque agora tem fanservice, agora tem muito peito, mas ao mesmo tempo, quando vai falar de um Ninja Scroll da vida, você vai falar o quê? Ah, estou pro peito sem motivo algum, e isso torna, quer dizer, o mesmo motivo que torna o de hoje pedante, chato e dizem que distrai, é a característica que faz esses antigos serem bons, entendeu? Mas é por quê? Porque o de agora quer especificamente vender bonequinha, e esse tal otaku e não sei o quê, e soa meio fraco, meio pretencioso, meio assim. E antigamente não, antigamente só queria fazer uma coisa absurda pra poder chocar, né? E isso, quer dizer, é a diferença sutil de intenção por trás do ato. Eu só queria mostrar a mulher mesmo, né? Como objeto. Inclusive acontece um pouquinho em Redline, mas enfim, vou falar disso depois. É, acontece um pouquinho, mas os peitos em Redline não me incomodaram. Você não te incomodaram os peitos em Redline? Não. Mas também curta, porque a pessoa só... É gratuito, né? É gratuito, sim. É gratuito, mas não foi incômodo. Mas é bacana, porque ela tava em casa, né? Calor. É, cara, a mulher pode ficar... Mulheres fazem isso. Sim, fazem. Então, homens também. Não. Como não? Homens estão sempre vestidos. Homem não devia. Você tá sozinho em casa, aí você tá vestido. Eu sempre tô vestido. Assim, homem não devia fazer isso, né? Eu não, eu, tipo assim, eu não durmo sem roupa, eu não fico sem roupa. Mas você não pode, você não poderia fazer isso. Eu odeio. Sozinho, assim, não. Não. Pelo amor de Deus. Ok. Tá bom, né? Bem, sobre o que é a Redline, quem fez isso, de onde veio, de onde saiu. Cara, é uma japonesada que pra decorar o nome é foda, né? Mas o problema é o seguinte: o diretor é Takeuchi Koike, né? Takeshi Koike. Vamos olhar, peraí. Takeshi Koike. Legal que as chamadinhas, né? As chamadinhas de voz que apresentam os personagens. É Takeshi Koike. Que apresentam os personagens e que apresentam o diretor, eles colocaram uma pessoa americana de verdade pra falar, né? Assim, o negócio é o seguinte: num período em que a animação japonesa é tão acusada de ter animes que são feitos por encomenda, que tem que preencher pré-requisito, porque não pode ser só o anime, tem que, ao mesmo tempo, tem que ter todos aqueles personagens que são pré-definidos e pré-moldados pra poder apelar pra cada tipo de público, não sei o que, não sei o que, lá, pá, pá, pá. Daí, quando sai um movie que ele é uma história original, né, e que você dá pra ver que ele é autoral e que você vê que ele é original e que as pessoas por trás dele estavam muito felizes fazendo ele, não é só mais um trabalho, né, você vê que teve dedicação e tal. Então esse filme também é um dos motivos pelos quais que faz esse filme ficar, se destacar no meio da multidão. E é o caso de Redline, porque é uma história original e já, e assim, é completamente desse cara, do Takeshi Koike, porque ele já tinha feito antes um OVA chamado Trava Fist Planet, que inclusive tem personagens em comum com Redline, é, né? É, que a gente... Foi interessante a gente descobrir isso, né? A gente descobriu depois que a gente assistiu, quando a gente tava dando uma pesquisada. E não só do Takeshi Koike, mas também do Katsuhiro Ishii, que é o principal roteirista. Ele também é dos dois, né? O Trava é dos dois. E os dois têm... E o filme tem roteiristas em comum com o Tenna e com outros grandes animes, assim, né? A gente achou um chartzinho interessante que mapeia a carreira da galera do Bipapas, né? Que é o grupo que criou o projeto todo de Utena, né? Os mangás e o anime e tal. E o que eles fizeram depois, né? E muitos deles estão ali envolvidos com o Redline. Como é que é a história? Na verdade, quem tá envolvido é o Yoji Nakido. Que ele era um dos roteiristas. É quem fez Star Driver. Star Driver é todo dele, é o principal roteirista. E ele foi um dos co-roteiristas do Redline. Inclusive, uma coisa que eu achei mais interessante pesquisando sobre o staff são os três roteiristas, né? Que você tem... Na verdade, um deles faz o que pagarem. Mas ele fez os filmes de Evangelion, ele fez algumas outras coisas, fez uns episódios daquela série de TV de Ghost in the Shell, Standalone Complex, e das duas temporadas, se não me engano. Fez outras coisinhas pra comprar o pão pra casa, mas os principais roteiristas mesmo são esse Yoji Nakido, que trabalhou com o Tenna e fez Star Driver, e era um dos principais roteiristas do Tenna, né? Junto com um cara de Mauro Ping Drunk, não lembro o nome. E o Katsuhiro Ishii, que fez uns filmes malucos, né? Os filmes que a gente já tinha visto, que a gente já tinha até marcado pra review, que são literalmente malucos, são comédias bizarras e grotescas. Os projetos de todos eles sempre são coisas loucas mesmo, né? São produções bem, bem estranhas. Mas o principal filme desse Katsuhiro Ishii, que exemplifica muito bem o tipo de coisa que ele faz, se chama... Aqui é o Funk Forest. É o nome americano, Funk Forest. O Primeiro Contato, The First Contact, em inglês é o Nice no More. Em japonês é o Nice no More. Que a gente já tinha visto nos clipes no YouTube, né? E eu lembro que eu vi um e comentei com um live em que a gente precisava fazer um review desse filme. Faz tempo isso, mas é verdade. Faz tempo, vou ver se eu acho exatamente esse clipe pra eu botar no post, pra vocês perceberem por que a gente precisava falar sobre isso. Luan viu uma foto, né? Foto do quê? Do filme, daquele filme que a gente mostrou. Qual Funk filme? Forest. Cara, aquela foto bacana que você viu, que eu te perguntei o que você achava sobre isso. Oh, hell! Você ficou um tempo processando. Ah, era aquilo? Eu ainda tô processando. Você ainda tá processando? Assim, é muito louco. Pois é. Muito louco. Era bacana, era tipo uma árvore de fetinhos com cara de gente adulta. Árvore de fetinhos. O pessoal não vai entender isso. Ele tá falando de fetos. De fetos, isso. Mesmo. Sabe o que é um feto? Então, é isso mesmo. Peraí. A base. A fruta, fetinho. A base da árvore é um tronco feminino. Isso que eu ia falar. Cascas de árvore. Deitada nessa cabeça. Deitada com as pernas pra cima, meio... As pernas seriam um tronco. É, seria um tronco da árvore. O tronco dela seria posição, raiz. Numa posição levemente sexual. E dos pés dela saem os frutos, que são os fetos. São fetos bonequinhos com cara de japonês adulto, assim. Aquela cara de japonês adulto que todo mundo conhece. Então, ou seja, é uma equipe já toda acostumada a se envolver com produções meio loucas. Meio. Então... Loucas e meia, né? Ah, cara, eu já vi de tudo nessa vida. Luan, você choca tão fácil, né? É, nossa, nada inocente. Mais. Nada mais me surpreende. Eu olho pro Luan e eu lembro como costumava ser. Quando eu era inocente, assim, tudo me surpreendia. Então, o que você faz? Você dá um orçamento grande pra essa galera. Eu queria saber exatamente por que a Madhouse fez esse filme, assim. Porque ninguém... Não é o estilo de filme que tem sido feito muito ultimamente. Tipo, não é... sem querer dar uma de chato, enfim. Mas, bem ou mal, não é a... Não é o caminho, né, que os estúdios de anime têm seguido, né? A gente tem uma série ou outra que é um pouco mais louca. Toda temporada tem uma série ou outra que é um pouco mais experimental, mais maluca e tal. Mas nesse nível de loucura, né? Tipo assim, ele é bem anos 90 nesse sentido narrativo da coisa, né? Mas é uma empreitada curiosa, né? Porque você tem, por exemplo, a Marvel tentando fazer aqueles animes pro público ocidental e talvez não funcionando tão bem quanto o Bloodline. O Bloodline, pra esse tipo de público, pode ser considerado um masterpiece, sabe? Tipo, o melhor anime de todos os tempos. Assim, e aquele negócio, sem desmerecer o filme também, mas enfim. Já que é tão fácil, já que a fórmula pra agradar o ocidental é tão fácil... Porque é só... ela não é repetida com mais frequência, né? Porque eles só não fazem um monte disso, que aí os ocidentais chatos param de reclamar. Não é? Né? E aí começa a dar dinheiro, aí todo mundo fala que agora a indústria de anime voltou a dar dinheiro. Vai ficar todo mundo felizão, então. Só fazer um monte. Faz 5 desses, faz 5 filmes desses por ano e 4 séries dessa por temporada, tá ótimo. Mas é porque no fim das contas não deu tanto dinheiro, né? Enrolou bastante porque, pra sair. Porque no fim das contas o mercado ocidental não é tão importante pra eles assim como os ocidentais querem achar. Ó, enrolou muito pra sair aqui, né? Na verdade ele foi exibido primeiro num festival. Sabe aí, Luan, pra ver o nome do festival. Num festival ocidental, né? Um festival, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Foi esse NSI aí. É na França. Cara, só é o seguinte, os americanos puderam ver, né, em alguns cinemas e tal, esse filme. Cara, seria muito legal se passasse por cinemas aqui, né? Tipo, ver esse filme no cinema deve ser muito legal. Com certeza. Se os eventos daqui tivesse aqui algum evento grande, que tivesse muito contexto. O problema é que um filme desse nunca vai ser lançado oficialmente por aqui, nunca vai ser distribuído oficialmente por aqui, o que é muito frustrante. Estranho, né? Porque daria certo por aqui, né? Um filme desse em Blu-ray na locadora? Não sei se daria, na verdade, né? Não dá pra saber, não dá pra prever esse tipo de coisa. Mas, enfim, ele foi exibido primeiro no Ocidente, junto com uma leva. Foi um ano bem interessante. Esse festival foi um festival bem interessante porque ele tem uma série de nomes que tiveram uma certa repercussão nos Estados Unidos depois, né? Que foi além do próprio Redline. Summer Wars, esse Yona Yona Penguin, chegou a passar aqui no Brasil no cinema. Bom, eu vi o cartaz. Não lembro o nome, né? Mas chegou a passar aqui. Eu vi o Mundo Encantado de Alguém, ó, de Gigi. Um troço assim. Uma coisa mesmo, uma merda dessa. Bem assim, esse é My Miracle também. É um filme em CG, né? Esse Yona Yona Penguin. Sim, sim. E o My Miracle também, que teve uma certa repercussão. De volta aí. Teve uma certa repercussão, foi um festival bem interessante, porque normalmente a gente tem só um filme que chega numa chega a ter uma repercussão internacional. Nesse ano a gente chegou a ter 4, só que o próprio Redline, ele enrolou um pouquinho, né, pra sair. Ele era pra ser no início de 2009, acabou atrasando, isso é pro final de 2009, e aí ficou tolendo e tentando organizar ao mesmo tempo. E no Japão só saiu depois, né, no Japão só saiu no outono de 2010. O outono fica em qual parte do ano lá, principalmente? Não sei, é tipo agora, né? Onde a gente tá agora. A gente tá na primavera, lá é outono. É isso. A gente tá na primavera no Brasil? Eu não sei se a gente já tá. A gente tá na primavera? Já começou? Ou tava começando? A gente tá em horário de verão. A gente tá na primavera, né? Tá pra acabar a primavera e começar o verão já. Eu tô morrendo de calor, pra mim é verão o ano todo. Então foi mais ou menos nessa época que estreou no Japão de 2010. Praticamente um ano depois, pouco mais de um ano depois da estreia internacional. E agora acabou de sair o DVD, né? Nos Estados Unidos. Acabou de sair, não. Vai sair dia 14. Vai sair. Foi licenciado correndo e vai sair. O povo até... Aliás, foi licenciado até bem rápido, mas o povo tá reclamando. Na verdade não foi rápido, né? Foi um ano depois. Isso passou lá em 2010, é isso? Não, na verdade foi mais de um ano depois. Passou lá em 2009, foram 2 anos depois. Sério? Ah, ok. Passou lá em agosto de 2009. Ah, ok. Então okay. Sério? Faz esse tempo todo? Sim. A estreia no Ocidente foi em agosto de 2009, a estreia no Japão foi mais ou menos na mesma época, em 2010, e o DVD saiu agora mais ou menos na mesma época, em 2011. Então, 2 anos depois da estreia mundial e 1 ano depois da estreia japonesa. Ok. Dá bastante tempo, né? É uma... Por isso que eu tô falando, uma sabe? Será? Uma estratégia de lançamento um pouco... Por isso que eu tô falando, sabe? Será que a repercussão foi tão, tão forte assim, sabe? Será que o efeito foi realmente tão forte, tão... Acho que foi assim. Todo mundo... Tão expressivo assim pra enrolar tanto? Todos os críticos da internet estavam muito empolgados e questionam justamente isso. Por que que não saiu mais rápido? Mas aí que tá, isso gera dinheiro. Será que esse pessoal ainda é o suficiente pra gerar dinheiro, pra chamar atenção? Se não for, o que que é, né? Não sei, não vai ver nada. Nada? Vai ver nada. Já era, né? Tchau aí. Possível, porque enfim, você tem um público jovem que não vai comprar, você tem um público velho que talvez não seja expressivo o suficiente. Não, mas eu acho assim, eu acho que eles estão experimentando. Todo esse universo agora tá numa fase de transição, experimentação. Então, estão experimentando modelos, né? Experimentando o modelo de streaming, agora tem mangá online que você pode ler. Não aqui no Brasil, esses mangás não são, esses sites não são abertos pra gente ainda. Tem uma iniciativa brasileira agora de mangá pela internet. Mangá? De mangá, não. Não de é anime, mangá. Eu vi o Crunchyroll pra cá. Não, não, mas de comics. Enfim, eu não sei muito bem exatamente como que funciona, mas tem. Só procura que tem. Não, eu acho que da DC você pode comprar no mundo inteiro, né? Você pode comprar no mundo inteiro, aquele Comixology. Mas que nem é só da DC, na verdade, né? É de todas as editoras, praticamente. Mas a DC é dona dos seus direitos e tal. Esse site de mangá é mais complicado abrir pra todo mundo, porque é um site que não é a editora, né? Lidando com o direito autoral de 1 milhão de editoras japonesas e com 1 milhão de japoneses chatos, então realmente deve ser bem mais complexo. Conseguiu uma licença mundial. Então, infelizmente, a gente não... Esse jmanga.com que abriu lá nos Estados Unidos agora... Eu nem sei se o seu repertório é grande, se a biblioteca é grande. Não sei. Parece que sim. Seria bem interessante se saísse por aqui. Seria sim. Mas... quem sabe que continua ouvindo, né? É. Seja pra contar. Então, um filme desse como headline nada mais é do que estamos experimentando, né? Pois é. A gente fica na dúvida se funciona mal. Mas, enfim, que é a headline? O Luan quer falar o que é a headline. Hoje tá de red. Hoje tá de red? Ele tá de vermelho. Ah, tá. Ah, claro, sim, ok. Meio vinho, sei lá, whatever. Meio vinho. Vê se tá gravando. O Luan com seu mouse remoto pelo celular vai ver se tá gravando. O Luan me levanta de repente e começa a fazer movimentos de espada assim com o celular na televisão. É assim que ele tem de mexer o mouse. É porque dá pra mexer no computador pelo celular e dava pra usar o acelerômetro, só que tá em beta e não funcionou. E aí ele perdeu a paciência e começou a estar taquendo com a televisão. Eu queria brincar de Wii. E aí eu fiquei caladinho olhando pra ver até onde aquilo ia, mas chegou o Darko muito espantado e atrapalhou e cortou. É que meu susto foi muito grande, eu não consegui não verbalizar. Luan, o que você tá fazendo? Foi exatamente assim. Eu tentei brincar de Wii com o celular e o computador na televisão, mas tinha grande possibilidade de funcionar, droga. Tinha. Nossa, gigantesca. What are the odds? Inclusive o computador ia virar um jogo de Wii, né? Ele automaticamente abriu um jogo de Wii que não tem instalado e você começa a jogar no browser. Pô, mas jogar um Hammer Fight nesse esquema ia ser maneiro. Sim. Luan, então, Luan, Redline. Sobre o que é Redline, Luan? Sobre o que? Eu posso dar um resumo da estética, sei depois, lá. Depois ele não quer saber por que a gente não deixa ele falar, né? Porque quando a gente bota o microfone na boca dele, ele começa a falar de outra coisa qualquer. Tá. Fala o que você quiser, Luan. Ok. Pense em Corrida Maluca com Cowboy Bebop, Bubblegum Crisis e... acho que dá pra resumir bem com isso. Não, também. Pode colocar o live action de Speed Racer, né? Sim, sim. Eu não assisti o Speed Racer. Que é psicodélico, colorido. É exatamente aquilo. Um pouco... com um pouco mais lento que aquilo. Um pouco menos explosivo e colorido, mas... um pouco da úlcera de Gurelaga, né? Não talvez, tanto. Uma dessa coisa de... tem não tanto, porque não tem nenhum personagem querendo ser o melhor corredor do mundo, vá! Todo o filme, ele é cercado dessa coisa muito exagerada, né? Então, se você liga o turbo, a cara vai se segurar e o nariz vai sangrar. Definitivamente, por mais que tenha outras referências estéticas mais marcantes... A corrida vai destruir o planeta. Por mais que tenha outras referências estéticas mais marcantes que a Corrida Maluca foi a primeira coisa que eu pensei. Também, sabe também. Por quê? É porque no início... foi a primeira coisa que você pensou? Sim, de fato, por isso que eu falei, inclusive. É porque na cena inicial logo... quando eu falo assim, por exemplo, você citou outras referências estéticas que são mais óbvias, assim, são mais marcantes. Você falar de... a coisa do Bubblegum, ou do Speed Racer, ou então do Cowboy Bebop, são características mais marcantes do que a corrida maluca em mais si. Mais próximas, né, do que a gente tá falando. É, mas... assim, referências mais próximas. Mas é uma coisa que me vem na cabeça na hora, porque, sabe? É porque na cena inicial você tem um narrador dizendo, não sei quem tá atrás de não sei quem, que tá atrás de não sei quem. Mas é, Penelope Charmosa, e não sei o quê, e o Castelo Mal Assombrado. Você até consegue fazer uma conexão entre os personagens, até. Isso, e você vê aquelas cenas clássicas da Corrida Maluca que você vê a pista com um atrás do outro. Você vê de longe aquela fumacinha atrás dos carros, né? Isso. É Corrida Maluca, cara, total. Enfim, aí tem essa dinâmica de corrida maluca, tem robôs fundindo com humano, com vísceras, meio Akira com Bubblegum Crisis, e o universo é tudo num universo muito grande, com criaturas diferentes, com ETs, alienígenas e tal. Misturados em qualquer lugar onde eles estão, né? Em todos os planetas tem criaturas misturadas. Tem uma coisa meio Star Wars também, que é essa coisa esse monte de raça bizarra e corrida, me lembrou um pouco aquela... É como se fosse a cantina de Star Wars, só que no universo mal, todo. Mal comparando a Pod Race. Star Wars Cantina. A Pod Race do episódio 1, né? É mais ou menos isso. É uma corrida e tem ETs. Sim. Só que ao invés de você ter... Só que é bom. O que é bom? Pod Racer ou... Não, Redline. Ah, tá. Redline. Então, mas ao contrário de você ter essas raças misturadas em um lugar só, sabe? Em uma corrida só, ou só na cantina, enfim. Você tem no universo todo, né? Qualquer planeta onde eles estão, tá todo mundo misturado. É uma coisa interessante, porque são essas corridas que são organizadas ilegalmente, né? Só que tem cobertura na TV e tal. Deve ser tipo uma cobertura pirata, né? Fala aí, Luan. Pô, peraí, agora... É que eu tava com a linha pra seguir, aí agora... Eu tava assim, deixa eu falar... Ah, já é. Eu tava com a linha pra seguir. Mas o Redline tem o JP, o JP, que é o personagem principal, e ele tá no início tentando se qualificar pra tal da Redline, que é uma corrida que é televisionada pro universo todo e que está para acontecer em um planeta militar. É meio Coreia do Norte o planeta onde vai acontecer o negócio. Rebel World. É interessante por causa disso, porque eles chegam no planeta, um planeta fudido, qualquer eles escolhem. A corrida vai ser um planeta tal. Eles chegam lá e organizam a corrida sem perguntar pra ninguém se pode ou não. É totalmente ilegal. Eles chegam e vão correndo. Eles chegam, inclusive, vê a Warp, né? Eles abrem um portal interdimensional e viajam pra lá. E aparece do nada. A nave surge do nada, solta os carros e eles saem correndo. E o presidente desse mundo foi na televisão e falou: qualquer um que entrar aqui pra correr será morto pelo governo. Sim. Simples assim. E tem uma passagem interessante que o Darko se ateve muito, né? É assim, quando a nave tá surgindo no planeta, eles falam: como eles ousam invadir o nosso planeta com... Meio que deveria ser só... Funcionar só teoricamente. Só teoricamente. É ótimo isso, gente. É genial, assim. É estupendo. Mas aí você não tem ideia nenhuma se tem algum governo, alguma governança universal, mas enfim, eles chegam no planeta e começam a correr. E é isso. É sobre essa corrida, o JP e essa corrida. Isso. É, mais focado... Ressaltando a frase que eu gosto, é tipo como se virasse e chegasse num lugar criacionista e você achasse uma solução evolucionista e os criacionistas ficariam revoltados, porque como assim você conseguir fazer funcionar um negócio que não devia existir? E é isso, a história que foca um pouquinho, foca em todos os personagens da corrida, mas foca um pouquinho mais nesse JP, que é um cara que... Eu, como sempre, tenho que ressaltar muito o topete, sempre. Ele é um cara que tem um topete? Porque o topete sempre me ganha. É fácil me ganhar com um topete. O JP é meio defecão, né? Ele... Defecão. É, ele faz merda. Foi isso. Okay. Nossa, engasguei no meio do meu não. Meu Deus. Pelo menos eu gostei, assim, que ele tenta pagar de berés, mas ele só se ferra. Ele é muito bonzinho, né? Ele tenta pagar de berés. Tanto que ele é conhecido como Sweet JP, né? Sweet JP. Na verdade é o seguinte, ele gosta muito de correr, ele se diverte pra caramba, é a vida dele, ele teve a gente descobre que ele teve um passado meio difícil, mas isso é bem sutil, é contado através de um flashback bem rápido, você vai conseguir. Você meio que entende, mas não entende muito bem onde aquilo aconteceu, nem porquê. É. Ele, na infância dele, tem essa imagem desse cara muito bacana, num carro, um pimp num carro muito fodão, com duas gatas atrás, e aí... Ele beija as duas mulheres ao mesmo tempo. É meio shonen, né, também, nessa parte, não é não? Sim, sim. Aí ele é lá um garoto pobre, todo fodido, lá passando fome, quebrado, ferrado, vê aquilo, aquela imagem grava na cabeça dele, então meio que, enfim, o sentido de ser um ser humano cool, legal e maneiro pra ele tá associado com um carro... Provavelmente pra sempre. Então é por isso que ele vai virar um racer. Sim. Ele vê um cafetão e quer virar um corredor porque ele viu um cafetão legal. É, uma coisa que a gente deixa passar, na verdade... Eu tô simplificando um pouco, mas no geral é isso. É por aí. Mas uma coisa que a gente deixa passar é que nesse universo eles não usam mais carro com roda, né? Só esse pessoal que corre nessas corridas que ainda persiste nisso, porque agora eles usam hovercars, que é como a moto que ele usa quando ele civilmente, quando ele não tá correndo, que flutua. É uma moto muito legal, parece um caminhão a moto, porque ela Luan tem... Amou a moto. A moto tem câmbio e a moto é gigante, ele não consegue ver pra onde ele tá indo, basicamente. Sim. É muito legal. Não, então é uma hora do filme que você vê em primeira pessoa, né? Você vê ele na moto em primeira pessoa, assim, é o tanque da moto, ele não consegue ver nada. O filme pra quem gosta de correr, quem gosta de carro e tal, é um prato cheio, porque você tem os designs dos automóveis todos muito legais, todos muito, muito, muito inventivos, muito criativos. Você tem todo o universo, que como é uma corrida ilegal, então tem apostas ilegais, tem a máfia envolvida, e tem tem coisas escusas que os personagens acabam sendo obrigados a entrar pra poder se manter na corrida, e tem a forma que ele, e tem as dificuldades que eles estão enfrentando pra poder conseguir um motor tal, pra poder correr, etc. O filme perde bastante tempo nisso mesmo, porque também tem uma pegada com o Quentin Tarantino, né, que é no sentido de que tem muito diálogo. Não, o filme, ele tem uma estrutura... é um diálogo completamente diferente. É interessante a coisa disso, né? Tipo assim, ele tem uma abertura muito explosiva, né? Uma sequência de ação enorme. Daí, todo o segundo ato dele, assim, é todo focado e nessa... mais da metade do filme, né? É tudo build-up, né? É, você tem uma cena de ação explosiva e aí você tem mais de uma hora de filme building up, né? Construindo pra uma cena de ação que promete ser mil vezes mais explosiva que a primeira. Yeah. E você tem duas cenas de ação, né? Você tem uma cena, a cena de ação do início e a cena de ação do final. E o meio é só uma construção, uma ponte de building up, de construir a expectativa. Não, ali naquele entre uma meio, e outra. Ali naquele meio, eles aprofundam no universo, eles contam, você conhece o caráter daqueles personagens, você conhece o universo que eles estão metidos. E é um universo com muitos elementos misturados, né? E que chega a ser confuso. É, eu queria falar um pouquinho disso do universo, porque o universo, ele tem uma tecnologia muito grande, como o Darko falou. Os carros, tudo hover, tudo flutuante, antigravidade, mas eles ainda usam, muitos deles ainda usam pneus pra correr. Mas além de ter muita tecnologia, tem muita biotecnologia e muita biologia também. Ele é muito complexo na biologia, na biotecnologia e na tecnologia. Sim. Não é, tipo assim, esse filme... E no sci-fi também. Esse filme é um desbunde visual. Isso, exatamente. Ele é potencialmente epilético. Isso. Esse filme em Blu-ray numa tela gigante deve ser uma coisa maravilhosa. A gente quase viu isso aqui, a gente chegou a ver ele em alta resolução numa tela gigante. Mas assim, em Blu-ray pra valer mesmo, né, 1080, deve ser perfeito. No cinema, então, com a projeção digital, deve ser uma loucura. Deve ser difícil sair vivo lá de dentro. Né? Inclusive, vendo esse filme, né, a gente se sente meio burro, porque a gente começa é obrigado a usar argumento de gente que não gosta de ver filme legendado. É verdade. É. Foi uma experiência interessante, na verdade. Eu fui o primeiro a comentar isso, porque a gente tá assistindo com legenda em inglês, e como é a nossa língua nativa, a gente é um pouco mais lento no inglês. E é muita informação visual no filme. Então... Informação visual e não visual, né? Porque como eu falei, o plot tem muitos elementos que eles não dão muita atenção, então se você perde duas linhas, você já não entendeu porque que agora tem um bicho gigante radioativo destruindo o planeta. Essa é a parte da biologia avançada e da biotecnologia também, mas enfim, você fica louco, porque você dá um lag mental, é muita informação visual, muita informação no visual, e o texto tá em inglês e... Ai, meu Deus, o que ele falou? Esse filme tem um festival de referências à cultura pop em geral, e tudo, é toda cultura pop que pode ser reconhecida por ocidentais. Sim, sim. Esse é o ponto, tipo, o filme, várias outras séries japonesas, né, ficam referenciando coisas muito japonesas, né? Você vai ter uma coisa, alguns mechas nesse filme, mas nada que seja explicitamente Gundam, por exemplo. Porque sabe que isso não vai ser tão facilmente identificável por ocidental. Agora, você vai ter referência a comics, a personagens de comics, você vai ter referência a Akira, você vai ter referência a essa cultura pop que ocidental pode identificar facilmente. E é muita coisa, é por isso que você perde fácil, você se distrair. Na verdade, os mechas são muito Bubblegum Crisis. Pois é, a maior prova que a gente tem disso... E é um OVA, o primeiro OVA, sem ser o Tokyo 2040, o primeiro OVA de Bubblegum, o Old School... Ele é um dos que são muito conhecidos e famosos no começo do otakismo americano. Sim, a maior prova que a gente tem disso é o Luan. Que o Luan, no cenário de anime, etc., ele teve muito contato com a Locomotion, ele tem uma bagagem muito grande dessa época, e a Locomotion era composta basicamente desse tipo de anime que o ocidental curte. É. E... Então o Luan... Blue Siege, né? E o Luan... Porra, cara, assistir Blue Siege com legenda em espanhol era muito escroto. Locomotion tava nas últimas, né? Porque passava o troço todo em espanhol, né? Então o Luan assistindo a Outline e apontando, sabe? Ah, isso aqui é Bubblegum Crisis. Ah, isso aqui é Akira. Ah, isso daqui é muito não sei o quê. É, basicamente. E aí o que acontece? Foi até que o Darko falou, né? O que a gente sentiu nesse filme, que a gente se atrapalhou um pouco com a legenda e com o filme, é o que uma pessoa normal sente vendo um filme da Julia Roberts. Isso. Informação demais, eu tô confuso. Meu Deus, ela está rindo pro lixo de guia, mas ao mesmo tempo está falando, não consigo fazer então. Isso. Mas eu suspeito que o Redline, até sem a legenda, você não vai ficar confuso, né? É. Não vai ficar meio perdido, assim, meio desnorteado com tanta cor. Redline é definitivamente o filme que você precisa assistir de novo. Mas assim, eu assisti duas vezes, na verdade. Meio que duas vezes. Eu não me importaria de ver Headline dublado, né? É? Eu acho. Não sei. Eu sempre me importo, né? É, não me importaria assim, foda-se. A gente sempre se importa, não consegue. Com uma legenda em português bem feita, seria muito melhor. Luan. E seu rockzinho no celular? Que é isso, Luan? Essa musiquinha. É um rockzinho. É um rockzinho do celular. É. Legal que o Luan tem que fazer. Eu pego o telefone, é alô. Aí você escuta a voz assim: oi, tio Luan, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Ah, hoje eu não posso, Loli. Aqui, quacacuá. E o Luan falando, né? Ah, mas eu tenho esse joguinho no celular porque as crianças gostam muito. É. Vocês não prestam. Vocês não prestam, a gente conta, né? Cara. É porque o Luan tem sobrinhos e afilhados, enfim. É por causa disso. Eu não posso ter uma relação saudável com os meus. Luan, a gente. Peraí. Mas quem disse que sexo não é saudável? Luan, a gente já soltou a informação que a gente precisa soltar pra que você não seja preso. Pode ficar tranquilo agora. Depois disso que ele disse? Tá, não mais. Ok, é. Não, se você correr pra Holanda agora, você. O que eu tava falando de Bloodline? Me perdi. Olha só, o Yo-Yo Cream tá jogando algum jogo no Steam. Sanctum, acho. Nem sei que jogo é esse. Cara, Yo-Yo Cream era aquele. Né, pô, aquele. Chamitozinho, não, aquele. Ainda danetezinho. Tem, tem isso ainda? Tem ainda. Nossa. É. Do que eu tava falando? Yo-Yo Talk, né? Isso é das antigas. Do que eu estava falando? A gente tava comentando, eu tava falando da legenda, né? Então pode voltar pro filme agora. Das diferenças pop, que são identificáveis, etc. Isso, isso. Epilepsia. Tal. O filme, o traço do filme, enfim, dos personagens em si, é o cenário e as máquinas são detalhadas, são criativas e tal, mas os personagens em si são bem estilizados também. E a animação, a técnica de você não tem degradê de sombra, traço, né? A sombra, ela é sempre um preto chapado. É uma coisa meio pin-up, assim, uma coisa que você espera ver num pôster, né? As cores são chapadas e a sombra é chapada, né? Tudo é muito chapado. É um traço que mistura, né, uma coisa meio old school com uma coisa... É como se fosse um old school estilizado. Você, isso. Você pega o que pode ser reconhecido como um traço old school e você extrapola isso, né? Você faz uma homenagem a isso. Sim. Agora me remeteu também, agora pensando bem, me remeteu um pouco ao character design de Ion Flux. Sim, parece sim, bastante. Com certeza, é. Com certeza tem muita influência. Parece... Mais Locomotion em minha vida. Não, Ion Flux é da MTV. Ion Flux é da MTV. Cara, eu acho que eu já vi na Locomotion também. Não, passava na MTV. Eu vi num box, droga, né? Eu vi num box, achei no locador aí, um box de Flux, foi a primeira vez que eu assisti. Então, será que você acha o cabeção pra baixar? O cabeção, talvez, hein? Talvez. Ah, tá. E aí, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo bem, cara. Estética de Ion Flux, dinâmica de corrida maluca. Uma das coisas que adiciona a dinâmica de corrida maluca é que o anime se dá muito ao trabalho de apresentar pelo menos o plot básico, sabe? O estereótipo de cada personagem que tá correndo. É, isso é interessante. É como esse filme não se leva a sério, ele é absurdo, ele pode se safar com muita coisa, né? Então, muitas soluções narrativas que poderiam ser consideradas expositivas demais, ele consegue se safar ali. Então, a gente conhece o elencozinho que vai correr na headline de forma bem interessante. Tá passando televisão, um especialzinho sobre cada um deles. Aí apresenta o personagem com... Assim, é o meu momento meio que favorito do filme. Eu também gosto bastante. É unânime, não? Sabe, é muito legal, porque cada um tem um clipezinho pra mostrar um pouco da personalidade deles. E é absurdo, e é nonsense, né? E é uma coisa que você fica meio perplexo assistindo. O filme todo deixa você perplexo, mas aquilo deixa você mais, porque você fica... O que exatamente eu devo sentir agora? Eu tô achando isso engraçado, mas por que eu tô achando isso engraçado, entendeu? Sim. Aquela parte é meio... É quase como se a corrida fosse um reality show ali, né? Sim. E foi um jeito criativo, que o filme descobriu pra apresentar os personagens que ainda não tinham sido apresentados, porque eles não se encontraram com os protagonistas, né? É. Que é o TJ e a outra garota que a gente não comentou, que é Charlie Boy Hunter. É Crab. Crab Shinobi, não. Shinobi, sei lá, Shinosi. Shoshana. Sonoshi. Sonoshi? Sonoshi McLaren, que não é Sonoshi McLaren. No filme, pelo menos, chamava só de Crab Sonoshi. Não. Chama de McLaren várias vezes. Ah, é? Sim. Eu só lembro Crab Sonoshi, mas enfim. É uma pessoa com muitos apelidos, né? É o meu favorito, né? O Charlie Boy Hunter. Eu queria muito mais filmes e animes em geral com hologramas em que as pessoas andam no meio deles. Ah, sim. Faltou falar que ela é a Penélope Charmosa. Ela é a Penélope. Ela é Penélope Charmosa. Ela é o interesse romântico do JP e ela mostra os peitos. E não é muito mais que isso. É o sonho dela vencer. Não, é uma personagem dela. Mais expressiva do que você espera que ela seja. Assim, mostram ela como alguém muito determinada. Ela é mais. Sabe por que ela é expressiva? Porque ela é a motivação do JP. É. Também junto com o Pimp, né? Mas no início ela é meio tosquinha. Eu achei que ela não ia passar muito dali. Porque a paixão por carros do JP veio por conta do Pimp. Só que a paixão por corrida veio da Sonoshi. E quando ele era moleque, ele tinha uma ganguezinha. E não dá pra entender muito bem. Mas enfim, ela já corria e. Ela tava treinando, se preparando, porque ela sonhava em chegar à Redline um dia. E ele fiquei muito impressionado com a gana e a força de vontade dela, correndo e o carro quebra, ela faz um escândalo pro carro funcionar. Ele fica impressionado com a paixão que ela tem por ele. Sim, provavelmente. O filme dá a entender que ele começou a correr por causa dela. Ele é um furiosinho que foi zoar a guria que bateu de carrinho e tomou lição de moral e ficou apaixonado. Isso. Ganei. E o filme ganei vendo a mulher dando porrada no carro. E o filme dá a entender que ele passou a correr por conta dela. Então ela é a grande motivação pro JP tá correndo. Enfim. E aí já é spoiler demais, né? Pois é. Mas, enfim, eu acho uma personagem bem expressiva. Bem mais expressiva do que você espera que uma personagem nesse tipo de filme seja, né? Que você espera que ela seja só o objeto sexual, só a mulher pra ficar pelada e pra ser perseguida pelo protagonista. Ela pelo menos motiva ele e no fim das contas, o filme todo é sobre os dois. Porque quando a coisa dele se resolve, o filme acaba e tudo mais. É todo sobre os dois. É sobre o relacionamento dos dois, assim. Enfim. Tudo começa e termina neles. Tá. E fora isso, o filme tem uma... Tem uma física muito absurda que não é concisa em si mesma também. É isso, muito legal. Nisso tem em comum muito com as corridas do live action de Speed Racer. Porque são pistas absurdas e veículos absurdos, é tudo bem cartunesco, tudo bem maluco, né? E é legal aí porque eles têm máquinas tecnologicamente avançadas e a corrida não tem regra, então você pode fazer o que você quiser. Então roda de tudo, você sai da corrida, você voa, você sai correndo se você quiser, pode ganhar sem veículo também. Se você for o seu veículo, você pode sair voando. Mesmo se você não for o seu veículo, você pode sair correndo e ganhar a corrida, se você conseguir, tiver perna pra isso. Enfim, você pode fazer qualquer coisa. Você pode jogar míssil, você pode jogar uma bicorna, um piano. Isso. A prerrogativa é simples, você tem que cruzar a linha de chegada primeiro. Não importa como. E o JP ainda tem essa viadice de, não, isso é uma corrida, não é uma guerra. Eu não gosto de usar agora, armas, né? Os outros usam míssil, gancho, blá blá blá. Me lembra um pouco aquele... É por isso, na verdade, que ele é chamado de Street JP, né? Porque ele não gosta de usar armas. Me lembra um pouco aquele... Correr limpo, entre as... Biker Mice from Mars. Sim, sim. Até porque tem aquele doutor maluco, um dos veículos até tem perninhas de aranha. Tem aquele Twisted Metal, né? Aquele jogo de PS1. É Twisted Metal? Twisted Metal, tem. Tem um palhaço. Vigilante 8. Vigilante 8, mesmo esquema também e tal. E o principal conflito, né, é justamente esse. É não só a você curtir a corrida, né? Que a corrida em si já seria... Porque a cena de ação inicial é só a corrida e tal. Mas depois você começa a ter... não só eles têm que correr, como eles têm que escapar do controle do planeta que não queres ali, né? Então é bem legal. E é uma mistura de, como o Luan falou, Coreia do Norte com nazismo, né? Porque eles têm... Suástica esquisita, né? Eles têm uma suástica fictícia no ombro e os uniformes remetem aos uniformes nazistas. O coronelzão lembra o Capitão Falcon do F-Zero, né? Sim. Eles estão preocupados. É legal isso. Ele é Coronel Voltum, então é bem próximo. É legal porque eles estão preocupados porque a Redline vai passar por uma área militar cheia de segredos e vai ser filmada, né? Pro universo inteiro. Então, tipo assim, os segredos militares deles ali vão ser expostos. Isso é interessante, né? Porque eles não querem a corrida ali. Não é simplesmente uma área militar, é um planeta militar que não está de acordo. É a lua do Robo World, não é? Não. A corrida se passa no Robo World. A Europa é onde eles ficam antes de começar a corrida. Eles se hospedam lá pra não ter que entrar no planeta e tomar tiro antes da hora. Isso. Então, basicamente, durante a corrida, o problema não são só os outros corredores, mas sim toda a milícia do planeta dando tiro, inclusive te dando tiro de naves que parecem angels. É uma infinidade de coisas. A gente não tinha comentado de Evangelion ainda. Isso, tem outros elementos também que surgem no meio da corrida. Eu falei Europass, lembrei de Multipass, aí eu lembrei do Quinto Elemento, também é uma boa referência. Também. A gente só fala de referências, né? A gente podia sentar aqui e começar a citar coisas com que esse filme se parece. Fora os cores de energia também, né? Que deve ter alguma outra referência que eu não tô conseguindo pescar agora. Aham. Engraçado que no começo do programa hoje eu falei mal do Paulo Vilaço falando das diferenças que só ele vê. E agora a gente tá fazendo a coisa. A gente pode estar falando agora exatamente a mesma coisa. Eu vou falar, Akira, do que vocês estão falando? Mas essas todas estão bem explícitas, então não. Então a gente não. que eu ia falar da física e juntando a física maluca com o que o Levin comentou no início de ser uma coisa pra quem gosta muito de carro, né? É interessante porque ele se dá o trabalho de mostrar detalhes, tipo virar marcha e, enfim, o carro fazer isso, fazer aquilo, mas não é realista. Na verdade, as únicas coisas que parecem... É exagerado e impactante. Na verdade, as únicas coisas que parecem com o carro realmente é o carro do JP, que todos os outros são naves... Tá? Então o carro dele parece até naves, robôs gigantes, robôs com aranhinhas, várias coisas. É, robô, o cockpit, porra, isso é muito bom. Imagina um Megazord que tem seios e o cockpit fica nos seios. Isso. Muito legal. Mas, assim, o que remete a carro é o dele, que é basicamente um Camaro, né? Parece um Camaro, não parece? Parece que é um Camaro? É, enfim, o carro do JP parece... Né? O Lobo tudo machinho falando marca de carro, pelo amor de Deus, Lan. Olha pra gente. Lembra um Camaro e, assim, a outra referência a um veículo normal é realmente a moto dele tem um câmbio de caminhão. Por isso eu gostei tanto. Porra, a moto tem um câmbio de caminhão, achei o máximo. O Luan é um geek de veículos também, então, tipo, ele representa esse público que vai gostar muito desse aspecto do que é o aspecto das máquinas e tal. Mas né? Foi muito acertado a gente chamar o Luan pra essa gravação. É, porque esse aspecto a gente perde, porque eu curto design, mas eu não entendo muito da mecânica, então esses detalhes a gente deixa passar, entendeu? Não fica tão awesome assim pra gente como é pra você, porque você percebe esses detalhes, entendeu? Sim. E aí? Bem, acho que é isso, né? Basicamente, a gente deu uma pincelada em tudo, mas que isso acontece a história toda. Lembrando que isso, apesar de... Assim, o filme não é só um filme nonsense, cheio de referência legal, não. Tipo assim, a estrutura dele é interessante, os diálogos são inteligentes, a relação dos personagens é interessante. Não, o filme não se entrega a clichês comuns, entendeu? Por isso que eu comparei Tarantino também, porque não é porque fica blá blá blá chato. É que os filmes de Tarantino tem um blá blá blá que não é chato, que é interessante. Não, é um blá blá blá que parece não ter importância, mas no meio daquele blá blá blá sem importância tem, você porque, tem. Porque sem perceber. Todo o desenvolvimento dos personagens da história então, deles. Então, sem perceber, você tá vendo aquele diálogo aparentemente inútil, de repente você plim, já entende aquele personagem, já sabe porque ele tá fazendo aquilo daquele jeito, uh-huh. Porque você pescou sem perceber. Eu fiquei preocupado em dizer que a gente gostou do filme, porque pelo que a gente tava falando parecia muito galhofa, né? Então eu fiquei meio preocupado. Tem que dizer que o filme é bom. Sim, o filme é ótimo. É, tipo assim, muito divertido. Não é só um filme trash, loucão, pra você ver comer pipoca. Não, é um filme, inclusive, difícil. Um filme que se você for assistir com esse espírito de só se divertir, você não vai nem entender. Porque ele tem a sua complexidade. Mas você tá de boa. Assim disse o Live, indico que dormiu durante boa parte do filme. Mas aí você faz isso. Eu dei umas cochiladas porque eu tô com sono por causa de ontem. Enfim. Por causa de ontem, o que aconteceu ontem lá, vídeo? Ah, vamos voltar nisso? A gente saiu pra bebemorar meu aniversário. Bebemorar. E eu bebemorei. Já dançou com dura? Hã? Dançou com dura? Sério, dançou? Não, porque quando a gente fica bêbado, não... Então. Bem, é possível que ele tenha... É possível que ele tenha dançado, porque... Então, né, gente? Amnésia alcoólica pela primeira vez na vida. Inclusive, eu fiquei frustradíssimo, né? Porque quando você tá bêbado, não funciona, então, velho. Né, gente... Vamos parar de se expor tanto no podcast. Aí eu fiquei assim, pô, será que eu não gostei? Será que eu não gostei? Foi isso? Mas não, é porque eu tava bêbado. Vamos parar de se expor tanto, então. É sempre bom. O que eu ia falar? Me perdi. Olha só. Vamos falar com o nosso público normal. O que eu tava falando? Que é bom o filme, né? Não, eu lembro que você ia falar que se você não pegar a complexidade, você também vai curtir. Isso, você também vai curtir porque, bem sim, é ação desenfreada, né? Talvez no meio do filme você ache meio chato e vá fazer outra coisa. Esse é o problema. Não adianta você vender pro cara como se fosse, vê isso aqui que é galhofão. Aí, tipo, vai o público do Velozes e Furiosos assistir, vai achar chato. O meio do filme vai achar chato. Porque o filme não tem tanta ação assim. Mas a sequência final de ação do filme é muito longa e muito boa. Não, ele tem a ação concentrada na cena inicial e na cena final. Não, daí você faz uma colagem do começo do fim e mostra pro cara, ele vai adorar. Pois é. Mas a cena final, por assim dizer, ela é bem longa. Ela é longa, sim. Ela deve ter quase meia hora. E ela tem diversos elementos e a ação acontece em vários lugares simultâneos. É muito bom. O que eu comentar desses diversos elementos? O que vocês acham? Vocês acham que é uma colagem confusa demais ou que faz sentido? Faz um sentido interno. Eu não achei confuso demais. Não achei. Então, mas... Eu achei que eles ficaram no limite. Né? É um limite perigoso pra você transitar ali, mas eles conseguiram. O Luan falou sobre ver duas vezes, e eu meio que vi duas vezes, que eu tinha assistido, sei lá, uma hora de filme, um pouco antes de começar a cena final de ação. Eu tinha parado de assistir, e aí eu tive que sair e tal, e vocês iam assistir em casa, desistiram, resolveram assistir aqui, eu reassisti com vocês. E você percebe muita coisa, sabe? Você percebe que é como se você tivesse um universo que ele tem muitos elementos, mas eles fazem sentido, e aí rola a corrida, e a corrida passa por todos esses elementos de uma forma muito rápida. Então às vezes parece jogado e confuso, mas se você organizar aquele universo de uma forma sã enfim, lógica, ele faz sentido. Ele tem um sentido, tem motivos para as coisas estarem lá que não são contados, mas que fazem sentido. E você só não percebe isso porque o filme passa. É como se a corrida louca, do jeito que ela é, passasse correndo por esses elementos e você fica meio perdido por eles estarem ali, sabe? Nesse esquema aí, nesse aspecto aí, me lembrou um pouco de Firefly também. Firefly eu não vi ainda, não posso falar. Você não assistiu Firefly ainda? Não assisti ainda não, porque eu baixei e a legenda não sincroniza. Vou ter que ouvir essa legenda ou baixar de novo. Que droga. Mas assim, a relação do universo com planetas, províncias, que com governo próprio. Uhum. Eu fiquei imaginando... Firefly é um western espacial, né? Oi? Firefly, na verdade, é um western espacial, então... Sim. O que você tá falando, cara? É um western, tem que cavalo na abertura. Você viu Firefly? Hã? Eu vi uns dois episódios. Ah, tá. Ele tá falando da organização política do mundo, é isso? É, da organização política, sim. É não... pra pegar assim, tá. Enfim. Mas é uma referência que você fez a Cowboy Bebop. A Adri é muito fã de Firefly e ela sempre comenta que parece muito Cowboy Bebop. De fato. É, eu já fiz essa comparação pra alguém, não me lembro quem. Que Firefly é uma mistura de Cowboy Bebop com alguma outra coisa que eu não me lembro agora o que foi que eu falei. Mas assim, Cowboy Bebop é um elemento principal. Firefly, né, tem só 13 episódios, né? É uma série cult hoje em dia, mas foi cancelada e tal. 13 episódios é um filme, né? É o que acontece. O que acontece é o seguinte. Eu tava ouvindo um podcast esse dia, o povo comentando que existe um podcast de Firefly. Que, tipo, já tem mais de 100 episódios toda semana. Tipo, eles estão falando do quê? É uma série de 13 episódios e um filme? Do que vocês estão falando, sabe? Eles estão falando, sei lá, do figurino, né? Vamos falar do figurino dessa personagem desse episódio. Eles podem estar fazendo fic, sei lá. Porra. Olha, parece bem divertido. Acho que depois de assistir a série, eu vou tentar ouvir esse podcast. Todo, só pra saber do que eles estão falando, sabe? Que enfim, né? Porra. Hein? Oi? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Desliga. É isso aí, pessoal. Em nenhum momento a gente teve algum vislumbre do que seria o prêmio da porra da Headline, né? É realmente, né? Esse é a Headline, pô. Esse é a Headline, esse é o prêmio. Eu acho que sim, porque é uma corrida ilegal. É o thrilling de vencer a Headline, cara. Acho que você deve ganhar muito respeito entre o meio ali, deve ser. Mas, tipo assim, é ilegal, mas... Que a única coisa que você ganha vencendo a Yellow Line, que é o que eles correm no começo do tem dinheiro, do mas anime. É, rola dinheiro, mas é ali ilegal, né? Ali na máfia, quando você pagam pra você desistir da corrida, então... É, pois é, não rola dinheiro, não rola prêmio, né? Verdade. O prêmio da Yellow Line é correr na Red Line e o prêmio da Red Line é vencer a Red Line. Simples assim, né? Sim. Sendo que a corrida, ela é broadcast, assim, pro universo todo, tipo, em um momento... Seria um pesadelo pagar um prêmio em dinheiro, por exemplo, porque você teria moeda do universo inteiro, daí, tipo, como é que você vai converter, vai ver o prêmio pra você, não vale nada. É, e pelo que a gente vê... Até teve um problema de conversão de moeda. Pois é, pelo que a gente vê no filme, é um problema sério, conversão de moeda. É. Enfim, é isso, né? Assista a Redline. Tanto se você gosta desse tipo de coisa, quanto se você não gosta, porque é divertido pra caramba, né? É, velho. As referências que a gente pode dar... Vai te adicionar alguma coisa. As referências que eu dou pra vender o filme são bem menos anime e bem mais, sei lá, filmes, né? Bem mais Tarantino, bem mais Corrida Maluca. A gente esqueceu de falar que a gente tem personagens que lembram muito as criações de Jack Kirby, né? Visualmente. Eu falei, tem referência a comics, né? É o Machine Head, né? Ele é muito Jack Kirby. Ele lembra um pouco o Galactus, né? Outros personagens, assim, dos anos 70. Uma coisa meio Novos Deuses também, né? É, isso. E eu falei Galactus, eu tava pensando mais em Novos Deuses, uma coisa meio Darkseid. É porque o Galactus é muito Novos Deuses, né? Ele é um maluco com bolas na cabeça, roupa rosa. E não é uma fumacinha de loja espacial? Não, desculpa. Ah, outra coisa que a gente não falou também, que, assim, não fica tão explícito, mas nesse mundo, além de tecnologia, biotecnologia e blá blá blá, tem magia também. Magia, sim. É verdade, é o planeta lá, as princesas lá mágicas lá. Como eu falei, né? Ele junta muitos elementos. Que é a referência de Mahou-shoujo da parada. É, aham. Porque... Mahou-shoujo misturado com idols, e é uma mistura das idols japonesas com modelos gostosonas americanas, né? É uma grande mistura. Porque a magia e tudo é rosa e é sparkle, como é que é? Brilhante, purpurinado. Tudo é reluzente, entendeu? Enfim. Enfim, vale a pena pra todo mundo. Quem pode não gostar de Redline? Gente chata, né? Gente que quer muito conteúdo e muita. Não gosta muito de ação. Ou que não gosta. Não é difícil, né? Porque mesmo se a pessoa não gosta de ação, ela vai achar interessante o miolo do filme. O filme é louco demais, né? Ah, não tem conteúdo, é só uma colagem de doideira, só pra chocar e não. Eu acho que se tem um elemento onde a pessoa pode pegar isso, é que é uma colagem de elementos muito diferentes. A pessoa que pode... não tem. Se, se, você não vê você não vê exatamente o fio lógico que amarra um elemento ao outro. Faz a questão forçando a barra. Ah, estão tentando demais ser diferente, ser que cool. Dá uma forçada, convenhamos. Mas é honesto o suficiente pra manter você a bordo, entendeu? Pois é, eu acho que o maior problema que alguém pode ver é isso. Você tem elementos muito conflitantes que você não vê o fio lógico que amarra um elemento ao outro. Mas que eu não consigo ver problema nisso. É, nem eu. Eu acho divertido. Eu gosto, até porque o filme dá a dica que esse elemento lógico existe, só não é mostrado. Sim. Ele é um universo com uma coerência interna. É, presente, tá ali. Assistir a Redline é como correr a Redline. Você tá só passando por aquele universo pra chegar ao final. Mas você falou zofa puta que... E no final do filme eu fiquei com um tear up bem legal. É bacana. Eu tenho vontade de assistir de novo, inclusive. É um filme gostoso de assistir de novo, né? Porque pelo deleite visual mesmo. Você já conhece a trama, você já sabe o que vai acontecer, mas é legal você parar ali e ficar babando naquela coisa colorida. Agora eu quero ver a Redline em IMAX. And throw it all away. Feelings to discover, knowing undercover what it is you really mean to me. You are the flower, I'm the rain. Without you, life is not the same. I'm everything you'll ever need. The rarely spoken, we still proceed. I can see the sunrise looking into your eyes. You riding right next to me, and we both become one, heading towards the sun. Following the line, following the red line to the sun. You are the air that I breathe. Without you I am incomplete. You are the only one for me. Rarely spoken, I know you believe. I love you, I love you, I love you. Spoken, we still still